get you here now. Energia 97. I want to win. English Life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn. English Life. Quero viver, eu quero voar. A Newstown, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Life. E para você também mudar, a English Live está com até 50% de desconto. Aproveite, aulas de conversação ao vivo pela metade do preço, só esta semana. Ligue agora, 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3.003.7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Tá precisando de materiais elétricos? Vem que na Andra tem. Pra sua casa ou pra sua empresa, vem que na Andra tem. Na Andra você encontra a linha completa de produtos STEC. São disjuntores, quadros, plugs e tomadas industriais. STEC, esta é a sua marca. Visite uma de nossas lojas na Rua Santa Efigênia ou ligue 3855-7000. Acesse andra.com.br. Pensou em materiais elétricos e automação? Vem que na Andra tem. Shawn Mendes. I know I can treat you better. Better than he can. Energia. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Show, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho... Maquinão. Hã? O que, que é esse maquinão? É a Isetto. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó. É maquinão. Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Isetto hoje mesmo. A Isetto não é maquininha, é maquinão. I want to win. English Life. Quero vencer, quero crescer. I want to learn. English Life. Quero viver, eu quero voar. A Newstown, a maior escola de inglês online do mundo, agora é English Live. Porque viver o inglês pode mudar a sua vida. English Live. Ligue agora, 0800-719-1999. English Live. English Live. English Live. English inglês Live. Ao vivo para você mudar de vida. Energia. Energia. Energia. Gosta de frango, amigão? Mas eu tô falando de frango de verdade, porque você pode estar comendo muito frango por aí que não é totalmente frango, hein? Então faz o seguinte, passa no KFC e pede o Super Bites. Esse é 100% peito de frango de verdade, crocante por fora e muito, mas muito macio por dentro. Aí você vai conhecer o sabor do frango mais gostoso do mundo e não vai mais querer saber de nenhum frango genérico. Quer saber mais sobre o frango mais gostoso do mundo? Visite kfcbrasil.com.br. Chega 5:30 na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Presidente, que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto del sapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, ela é seus gambá. Só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for trimundial. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Opa! Começando o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. Extra! Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos, hein? Opa! Opa! Estamos aí, né? Estamos ao vivo mais uma vez aqui na Energia 97. É, chegamos. Boa. Hoje convidado muito especial. Estamos recebendo aqui o Ale Oliveira. Aê, da Ale. Opa! Eu que sou muito, grande Ale. Estou muito feliz por participar, sou ouvinte. Boa, e ali. Hoje eu não quero saber quem jogou água, eu vou passar o rodo. Boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Não quero saber quem jogou água, mas eu vou passar o rodo. Hoje ele tá abrindo uma exceção, porque geralmente os decretos são de sexta-feira. É, verdade. E agora os decretos hoje vão ser de quinta. É, tudo hoje. Na verdade, eu acho que não tem dia pra sair, né? Não, né? No caso da gente que é casado, aí é o dia que a patroa vai viajar. Uhum. Mas a dona Encrenca, a minha esposa, que eu amo tanto, ela tá de olho grande. E você sabe muito bem que um homem, quando admite o seu erro, quando tá errado, é um gênio, né? Uhum. Sim. Mas quando ele admite o seu erro, quando ele tá certo, ele é casado. É verdade. O cara é um poeta. Figura. O cara é um poeta. É bom. Ele é um pensador, é o Voltaire. É o Voltaire dos novos tempos. Nós. É quase um stand-up, Ale. É. Ô, Bento! Seu Bento! Deixa eu abrir o seu microfone aqui, Bento. Não saiu, seu Bento. Né? Vamos ver. Abre pra ele aí, Sobra. Abre. Não foi. Beleza. Domênica. Tô aqui agora. Olá. Domênica, você me viu no Ratinho ontem cantando? É a tua mãe? Ave Maria. Ave Maria junto com o Domênico, que o não dia, dá certo. Não, o dia que eu casar com a Domênica, eu vou cantar com ele entrando no altar. Tá maluco? É, eu vou cantar no altar. Vai cantar o quê? Ave Maria? Ave Maria. Ave Maria. Tá maluco. Aliás, quem canta muito bem isso é o Arraiol, né? Aguinaldo, outro Aguinaldo. Ele que também é, hein? Que é o quê? Cantor. Ele que também é. Tá bom. Claro que é cantor. Arraiol e Timóteo é uma festa. É. Os Aguinaldos. Festa de quê? Bento. Cantores. São tricolor. Vamos às manchetes, seu Bento. Bora, tricolor. Tricolor. Começar. É isso, Andar. É. Preparando o time pro clássico, né? Pra quê? Pro clássico. Clássico. Clássico do final de semana. Tá bom. Ó, Carlinhos, o Bruno, podem jogar essa partida aí, certo, Motinha? Motinha aqui, hein, Motinha? Medo. Como assim, medo? Não, isso aí. Não, clássico medo, já não. Vai encher, né, Morumbi, né? Vai, já tá... Só tem cadeira laranja, parece, agora. 45 mil já vendidos, pelo menos falaram agora hoje. Tudo isso? É, mas agora o Bufa vai jogar. Quem? Bufa. Farinha. Será que vai Bufa dessa vez mesmo? Estamos vendo que vai, né? Que ele vai testar. Pronto, é o novo Balone, né? Se ele jogar, o São Paulo tá na Libertadores. Mas olha, mas já é o grande adianto, viu? Pelo amor de Deus. Mas a ironia do... Não foi irônico. Do Silvério aqui, ela tem esse certo fundamento. Que a gente fala assim, nossa, se o Bufarini jogar, o São Paulo vai ganhar todas. Claro que não, o problema do São Paulo é muito maior do que é o conjunto, ausência, né, do Bufarini. O problema não é a ausência do Bufarini, é a presença do Wesley, do Chaves, do... Porra, é mesmo? Carlinhos. É a presença desses, não é a ausência do Bufarini. Mena, essas coisas. Se o Bufarini jogasse contra o América, o São Paulo ia ganhar? Não. Mas ia melhorar um pouco. O Wesley improvisado não melhora. Eu acho que ele deveria jogar. Mas ele também não faz gol. O problema do São Paulo é meio e frente. A grande dúvida, acho que, do RG agora é se ele vai de Chaves ou de Pedro. dúvida cruel. Não, é. minha dúvida não é essa. A minha dúvida é... Ricardo Gomes, RG. A minha dúvida é, olhando hoje no Twitter, me deparo com um comentário mais ou menos irônico. Prato e Lucas Lima mudariam a cara do São Paulo. Sim. Mas não foi irônico, ele falou sério. O RG tá azedo hoje. Eu comentei ele isso. Ele falou sério, ele não falou irônico. Ô, Zedão, ele tá azedo. Tá azedo hoje. Cara, mas eu comentei isso, que é o seguinte. Às vezes você fica gastando dinheiro com 12 jogadores, um mais meia boca que o outro. São Paulo tem que pegar dois que são muito bons e tentar a contratação de dois muito bons. Coadjuvante adianta. E o resto você vai. Coadjuvante já tem um monte. Coadjuvante tem vários. Diga, mano. Ah, você tá sugerindo a contratação do Lucas Prato e do Lucas Lima. Sim, tô sugerindo, como grandes jogadores, ué. Porque qual o problema? Prato, ele... Ninguém tá falando em roubar jogador, tá falando em contratar. Aí que tá. Cabe outro lado querer saber se vende e faz negócio. Aí que difícil, tá. É a mesma coisa, Domênico Gato, é passar um mendigo na frente de uma loja da Lamborghini e falar quanto custa. Você tá de brincadeira, São Bernardo. Esse mendigo que ele se refere é o mesmo que você chamou o São Paulo de mendigo. Vai lá e tenta, vai lá e tenta. Mendigo. Ai, gente, chama de mendigo. Esse mendigo que ele se refere... Não é possível. Tem casa própria, não tá atrasado. Também, exatamente. Não tá devendo grama de água. Você falou então. O IPTU tá esse meu nome, mendigo que ele fala é o mendigo que foi lá e deu dinheiro e levou o Ganso na boa. Foi o Ganso pagando. Foi no Sevilha e comprou o Luiz Fabiano na boa, preço cheio. Não, e esse incoerente aí é o mesmo que fazer um discursinho. Ó, vai buscar tal jogador. Ué, tenta, vai buscar. Vai buscar. Esse que fala de o drogue, ele, esse aí é o que faz um comentário tipicamente anti. É. Antinado, incoerente, porque ele é incoerente. Porque ele fala uma coisa e depois ele desfala. Ô, Domênico, o Corinthians precisa de protagonistas, cara. Eu acho que Neymar e Soares davam um jeito nesse ué, tenta, você tem dinheiro. É brincadeira. Sombra. Tenta, vai lá e tenta. Ué, você falava tenta. Basta analisar. Olha aqui o que aconteceu. O presente do teu time. Só não fui eu que falei que. Peraí, não fui eu que falei que São Paulo tem dinheiro. Quem falou foi o presidente do teu clube. Ah, eu não quero me meter, não. Diga, Ale. Mas eu sempre vou concordar com o Mano, porque esse homem é forte, hein, velho? Ele tem mais bomba que o Batacan. Isso aí não é brincadeira, não. Isso aqui é genética, tá com medo dele? Totalmente. Você tem uma agulha? Tem. Esvazia que nem bexiga. Ah, então vou fazer. Ó, é só girar ele assim que ele enjoa e cai. Ele enjoa. Mas o Ale, vem cá. Eu enjoo mesmo, cara. Se você não acha que times grandes têm que tentar a contratação de grande, qual a sua opinião a respeito? Ah, eu acho que jogador que serve para compor elenco obrigatoriamente tem que ser da base. Concordo. E aí você contrata jogadores, ou busca pelo menos a contratação de jogadores que façam a diferença, que mudem o seu time de patamar. E aí a base tem obrigação, principalmente a base do São Paulo, né, que é muito forte, tem um investimento muito grande, tem que abastecer a equipe de cima. E nessa crise que o São Paulo tá vivendo, até em algum momento com ameaça de rebaixamento, uma coisa foi boa, que os meninos tiveram um pouco mais de espaço e conseguiram jogar, conseguiram minutos na equipe de cima. Então esses meninos eu acho que tem que ir pouco a pouco ir compondo o elenco, e aí você vai em busca de contratação de jogador que vai decidir uma partida, que vai dar um título pro clube. Olha, eu sou do tempo que o São Paulo vendeu o Serginho e foi lá e fez a maior contratação do futebol brasileiro, foi contratar o Careca. Que o Dario Pereira era a grande revelação do futebol uruguaio, foi lá no Uruguai, pagou a grana que precisava pra levar o Dario Pereira. Mas é isso. Mas vocês pegaram o Careca de quem, Sombra? Do Guarani? Olha a piada. Mas não, desculpa, não, o que vale não é de onde você tira, o que vale é que foi a maior contratação da história do futebol naquela época. E que valeu a pena esperar o Careca um ano pra... O São Paulo vendeu o Serginho Chulapa pro Santos e contratou o Careca por mais dinheiro. Foi a maior contratação até então do futebol brasileiro na época, foi a contratação do Careca. Mas quantas vezes a gente já falou aqui que o time grande tem que tentar isso? Olha, o Oscar era zagueiro da seleção, ele saiu da Ponte e foi jogar no Cosmos. Eu lembro como hoje, assistindo lá, TV Record ao meio-dia, era o pai do Andreoli lá apresentando. Luiz Andreoli. Parceiro. Lembra do Rony Rein? Sim. Você lembra? Irmão do Rony Fon. Não era esse? Não. Os caras lá apresentando, ó. Presidente Galvão chega no aeroporto de Congonhas trazendo o Oscar. Foi lá nos Estados Unidos, ó, eu preciso de um grande zagueiro. Foi lá e contratou lá no New York Cosmos, trouxe o Oscar, cara. Esse é o São Paulo que eu conheço. São Paulo que eu conheço não pode ser de ficar gastando dinheiro com Reinaldos, Gilberto. Com esse jogador meia boca, Gilberto. Se você for como disse friamente... o Alê aqui, se é pra compor, pega da base. Mas, ô Sombra, esse Reinaldo aí, tudo bem, no São Paulo não teve uma boa passagem, mas na Ponte Preta o cara tá jogando bem. Você quer no Corinthians? Então, hoje, tá certo? Se ele estiver jogando a bola que ele tá jogando na Ponte, como reserva do Wendel, eu aceitaria sim. Beleza, vamos fazer um business aí com o Corinthians, trocar aí, fazer um marketing. O Paulo tá cheio, mano. Leva lá o Michel Bastos. Leva um monte, mano. Quer o Rildo? Não, porque o Rildo eu não acho ruim. Você tem que pegar um jogador... Se você gosta do Reinaldo, eu tenho que pegar um jogador que eu gosto do Corinthians. Eu não gosto do Reinaldo. Mas você acha o Rildo ruim? O cara já passou. Não, eu acho ele abaixo de ruim. Você tá louco, você tá louco. É, você acha legal. Ele não é nem titular no teu time, que é meia boca. Mas quando entra, faz gol, é o talismã. Ah, legal, bacana. Marcou contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Posso sugerir? Fala, vô Mauro. Troco o Reinaldo. Ah, não. Ele tá tossindo aí. Isso é microfone, vô. Você não pode ficar tossindo. Ale, esse é o conselheiro. Troca o Reinaldo. Troca o Reinaldo pelo Cássio. Quê? Ah, cala a boca. Que é isso? Pô, também nem, velho, nem quer, boca, pô. Assim, ah, para, vô, a gente nem quer. Acha ruim? Reinaldo trazer meia boca, a gente não quer. Já tem o Walter, que é melhor. Oh. Não, deixa o Cássio lá, que ele tá feliz na reserva do Walter. Ah, é. Mas é isso aí. Eu acho o seguinte. Eu dei exemplos. Eu não tô querendo dizer, ah, vai lá e compra do Santos. Ah, o Santos qualquer um tira lá. Sabe que não é assim. São Paulo foi lá e contratou o Ganso pagando o que deveria ser pago. Lógico, o Santos precisa querer vender. Eu tô dando exemplos. Pra mim, eu acho que se você traz o Lucas Lima e Prato, é jogador que muda totalmente o panorama do São Paulo. Muda tudo. Tem a menor dúvida. Ele muda o panorama de qualquer time. Fiz uma brincadeira até porque qualquer o Lucas time. Lima, ele tem, o Santos, porra, acho que só deve ter 10%. Tem 10%. É 10%. Amanhã o São Paulo pode querer se compor com os investidores dele. Eu não sei como é que é. Posso falar parar, mas não é essa contratação que você tá falando? Lucas Lima e Prato. Pra quem pegou agora, tá achando que o São Paulo tá contratando. Não, assim, eu tô dando ideias. Ideias, mas uma contratação desse porte, desses dois caras, você tira o São Paulo do patamar de lutar pra não cair do jeito que tá. O São Paulo disputar o título, cara. Não, título também não. Não sei se é título. O que, Domênio? Não, precisa, não, pera, você potencializa. Mas um time de futebol não se resume a dois jogadores. Não, não, mas entra no G5 dando risada. Não sei se entra no G5. A situação do Lucas Lima, não sei se entra no G5. Pra saber se a defesa tá boa, se o meio de campo tá bom. A defesa tá boa. O que não tá bom é o meio de campo. O Santos tem 10% do passe do Lucas Lima. Só que, pro Santos, funciona da mesma forma que funcionou pro São Paulo com relação ao Ganso. O São Paulo tinha um percentual aí em cima do passe do Ganso, mas o São Paulo falou, pelo meu percentual aqui, eu quero X, depende por quanto você venda. É. Tanto é que a multa do Lucas Lima, o Santos receberia aí 3 milhões de euros. Não sei, mano. Uma multa numa suposta... O São Paulo falou e pagou 16 milhões de reais. Não, mas é que tá. O Santos, inclusive, quando recebeu uma proposta aí abaixo desses 30 milhões, aí o Santos falou o quê? Minha parte, 3 milhões de euros, não quero. Eu aceito vender o Lucas Lima se dobrar esse valor, por exemplo. É mais do que o dobro do que ele teria direito, mas ele tem 10% e fala, meu direito é esse daqui, senão não libero o jogador do meu clube. O que vai negociar com o clube é exatamente o valor dos 10%, é isso. Não. Bom, é isso aí. Mas olha, gente, se fosse sempre assim, ninguém contratava de ninguém. Mas se fosse assim, o São Paulo não tirava o Ganso do Santos. Não tirava. A gente tem que ver assim, não é só o clube, tem que ter o jogador chega lá e bate o pé... Cria um problema pro clube. É lógico que o clube é quem assina no final. É. Mas você vê aí o Michel Bastos. Ele tá batendo o pé, o São Paulo vai ter que se desfazer dele de alguma maneira. E o Leco. Como ele vai ganhar, eu não sei. E o Leco já falou que o cara não joga mais. Quer dizer. A gente não foi lá e tirou o Ricardinho. Mas é só uma correção. O São Paulo não foi lá e tirou o Ganso do Santos. Não. Fez uma proposta e o Santos aceitou. Fez jogo duro. Da maneira como você colocou. Ah, sim. O São Paulo foi lá e tirou. Não. Foi lá e tirou. Foi feita uma proposta e o Santos acordou. Exatamente. Olha, só pra divulgar aí. Cato, vai embora, velho. Tô vendendo a rifa, São Paulinos aí que assim? Quiser entrar em contato. Vendendo o quê? Rifa. Puta, que coisa mais velha, contato, hein, vovô? @97FM. Porra, me vê o nome aí. .com.br. Você agora como conselheiro, você tem endereço eletrônico da energia? Eu não sou conselheiro, eu sou... A suplente. É, suplente do suplente. Adjunto. E você fez parceria com a Rádio 97? Não, eu tô divulgando. Uma camisa autografada do Carlinhos. Tô divulgando. Do Carlinhos? É, pra... Você paga quanto pro pessoal pegar rifa? Não, vamos ajudar. Por que é? Pra arrumar máscara nova pra esgrima, que tá tudo estragada no clube, tá? Então participa aí da rifa, Sombra. Dá 5 aí. Qual o nome pra você? Você vai usar lá pra candidatura do Adalberto Raquete? Não, tá louco. Pra arrumar a máscara da esgrima. Eu nem nunca ferrando. Ganhei nada em rifa, cara. Bingo então, já, mas. Eu participo nunca aqui, mano. Quer um nomezinho? Qual que é o prêmio? Ó, tem o Adalberto. Mas qual que é o prêmio? É, uma camisa do Carlinhos. É autografada. Então dá um número aí pra te ajudar, vai. Fala aí o número. Quanto que é? Quero... O nome, escolhe o nome. Cincão. Tem Benja na lista aí, velho. Eu? Sim. Então, separa um Benja, vou comprar um Benja. Eu sou zicado mesmo, traz um 24. Pouco mais de zica. Vamos o Benja é o 24, tá? Ah, já tá anotado aqui. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, aqui na Energia 97, com o Santos, aquele que deveria sim vender o Lucas Lima pro São Paulo. Toma vergonha na cara, vai cuidar lá do seu time, temos que ficar salvando vocês. Mas agora, se você chegasse e falasse assim, RG, pô, gostaria de comprar o Rodrigo Caio, você tá no seu direito. Não, Rodrigo Caio não curto. Então fala outro. Vamos ver. Cueva. Bom jogador. Não. Bom jogador. Não. O Michel Bastos, eu acho que eu gostaria de ver jogando lá no Santos. Isso aí tá fácil. Às vezes tem negócio, você fala assim, ó, vamos fazer um acordo? Pô, dá uma batidinha no preço, a gente manda o Michel Bastos, manda mais um promissorzinho pra vocês, não sei o que lá, paga uma grana. Às vezes, uma vez o São Paulo fez uma troca que foi maravilhosa pra Santos e São Paulo. Foi Zé Sérgio, Humberto, por pita. Foi bom pra todo mundo. Ah, foi bem, o Zé Sérgio. Qual é, você é dessa época? Foi bem, não, Zé... eu sou um pouco mais jovem, né, na verdade. Ah, é? É. Porque eu já ouço vocês há muito tempo e eu sei que vocês são do tempo que o arco-íris era em preto e branco. Mas eu, é verdade, eu vou ouvindo e vou tentando falou aprender. Falou o novinho aí, né? É, falou, as novinhas. Falou o Júnior aí, o juvenil, né? As novinhas. Juvena. Inclusive, por falar em Juvena, Lê, daqui a pouco você vai ter que contar a sua história na categoria de base do Palmeiras. Né? Ah, pensei porque chegou o beijo, eu já ia ter que falar da minha brilhante passagem no clube hebraico. Óbvio, né? Que você vai falar. Eu ia perguntar pra você contar do Pai Nosso. Você é um ex-atleta? Sim. Você olha pra mim, você fala, ah, tá com mais gordura que telefone de açougueiro. Não. Eu já joguei bola, joguei na... Já joguei com ele, já joga muito. Telefone de açougueiro é um nojo. Não, você jogou bola, verdade. Não, né, Guto? O Ale, ele tem a pegada do Douglas, ele levanta os shorts pra jogar. Ah, você tá brincando. É verdade. Mas pega a filha do chefe ou não? Isso não, eu já que não é sei. Importante. Esse é um dos últimos. O Douglas tá pegando a filha do chefe? Ah. As más línguas, que né? Não tá, tá que... treinando, né? É. Já deu uma camisa dele, ela fez um snap ali no quarto dela. Depois ele tem um olhar 43 ali, né? Quando ela você viu aquele olhar lá? É bonito. Você viu? Né? Não respeitou o pai, hein, mano? Não, e ela foi pra súmula da arbitragem. E aí vai perder ou não? Foi só pra súmula que ela foi. Eu acho que o Renato Gaúcho, o professor Renato Gaúcho... E filha do chefe. É, tem que tomar cuidado. O seguinte, qualquer dia ele vai chegar em casa, sem avisar, tá o Douglas lá, o barriga de cadela prenha, com a Carol, um calor desgraçado em Porto Alegre, mas com o cobertor. Se ele tira o cobertor, né? Melhor não tirar, né? Mas não é o Guerreiro lá, mano? Hein? Não é o Guerreiro? Não, aquela é a filha da Monique Evans, a Bárbara Evans. É a Bárbara Evans. Já foi o também. O Douglas tá pegando a... Não, não é que tá pegando, eu não sei. Tá treinando. Ainda. Carol. Você tá de brincadeira. É que ela é meio exótica, né? É? Ela é meio exótica, essa menina aí. Rapaz. Ela tem um gostinho meio exótico. Ela é bem gostosa. É, demais. Nossa. Ô, RG. Diga. Mas olha, tá melhor filha de boleiro? Na opinião de vocês? Sim. A do Romário é boa também. Ah, do Toninho Cerezo. Toninho Cerezo é melhor não. Porque vem com acessório. Acho que o negócio não vem mais. Não, parece que já tirou o acessório. Vem com acessório. Mas ali com o risco ainda de ouvir as 12 badaladas. Tira o sino, né? E a do Edmundo, Ale? Ela joga sem bola. A do Edmundo. A do Edmundo também é um bom valor, né? Ué. É verdade, Edmundo. Tem bem. O Vitor Bueno deve jogar, hein? Contra a Ponte Preta. Tá voltando. Voltou. E olha só, mais no final de ano sempre começa essa história de novo, né? Robinho. Eu falei ontem aqui, hein? Robinho, falei ontem aqui, hein? É, eu avisei que o Robinho podia vir pro Santos, hein? Mas, seu Bento, se vier dentro das condições em que o presidente falou, eu não sei se o Robinho vai topar, né, velho? Exatamente. Porque não dá pra pagar 800 mil, 1 milhão pro Robinho. Não tem jeito. Sabe? Então fica essas coisas. Agora, é um jogador que vai dividir opinião. Você vai ter uma galera que tá pé da vida com o Robinho, né? Porque ele foi, saiu, foi pra China pra ganhar dinheiro, aí voltou, fez um baita... Vai falar que veio pra encerrar a carreira. Fez um baita de um leilão, né? Ficou aquela negociata toda, demorou. Aí a advogada dele, não, vai pro Galo. Pô, aí a galera ficou puta da vida com o Robinho. Agora vem Robinho de novo, sabe? Quer dizer, fica é duro, mas, cara. Mas, RG, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que é complicado. É complicado, mas, cara. Ontem eu assisti o jogo. O Robinho, em poucos lances... fez a diferença. O cara fez a diferença. Ah, é fez bom jogador, né? Então é o seguinte. Não é caro pagar 800 pra esse jogador. É caro você pagar 300 pra um jogador... meia boca, que hoje escolhe, tem jogador 800, de 3... Cara, dinheiro, pagar 1 milhão pro Barrios. Entendeu, Sombra? Domênico, você vai pegar o meu time, o seu time, o time do Corinthians, você vai descobrir jogadores meia boca que estão nessa faixa de salário. Você pega dois desses, você paga um Robinho. Paga um, aí eu concordo. Mas Santos, Sombra, tem um peso, tem um peso. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, pagar 800 pau não é uma situação. Só para um jogador. O Santos pagar 800 pau é uma outra situação. Tudo bem, eu entendo o que você está dizendo. Porque fatura menos, ok. É, porque, pô, meu, é um exercício, é uma ginástica. É difícil, hein? Porra, é duro, cara. Eu concordo. É que duro. O Santos, ele tem uma situação não tão privilegiada de arrecadação. Acho que tem que trabalhar sim, ali na rédea, o controle. É que conta muito, talvez, o carinho que ele tenha pro Santos, né? Mas é o amor que eu falo. Agora já é um amor que chega com três interrogações, né? É, porque a torcida ficou estranha. Falou uma traição. Ele é uma vadia, seu Robinho, viu? Uma coisa é você que nem o lance. Ah, foi pra China. Legal, tá bom, vai. Pô, 3 milhões na China. Tá bom, vai pra China. Aí você volta. É. Vou voltar pro Santos de novo. Ah, não, peraí. Não é bem assim. Não é pro Santos de novo. Porra, meu. Bom jogador pro Santos, o Robinho, olha aí. Pro Santos, sem dúvida alguma, é que eu acho que a torcida ficou um pouco magoada, né? Porque ele jurava amor eterno ao time da Vila Belmiro, e aí o Galo veio com um pagode maior e ele foi embora. E tá jogando bem, né? Um dos principais nomes do Atlético. Ontem ele arrebentou ele, o Braco, jogaram muito. Acho que esses caras cobram 800, 1 milhão, porque eles sabem a diferença que hoje fazem no futebol brasileiro. Ah, sim. Eles sabem, cara. O cara mata a bola, uma matada de... olha, o Robinho e o Lucas Prato. Dois lances, dois gols. Dá tapa na bola, né, cara? Os caras dão uns tapas na bola que os outros... porra. É tapa não. É um tapa que vira um passe que bota o cara na cara do gol. Analisando, boa noite a vocês. Boa noite, Zé. Hoje ele viria pra ser reserva no Copete. Ei! Robinho? Ah, o Copete definiu um clássico outro dia. O Robinho não consegue nem fazer isso. Tava definiu contra o Dentes. Ah, então o quê? Não, definiu contra o. Contra o Palmeiras. Contra os porcos, pô. É contra o São Paulo também, respeito, você esqueceu. É o quê? O pedido do que agora? Peppa Pig? É porco. Mas nós podemos. Você não. Você respeita, você é jornalista. Eu traria ele. Jornalista não fala assim. Já viu jornalista falar assim, Sombra? Eu emprestaria pra Portuguesa Santista, pra seu otário. É, quero ver a hora que tiver lá. O senhor vai ficar babando ovo pra ele, senhor. Você é moleque, o senhor. É moleque, o senhor. Não tô muito bem hoje, não. É, eu também não tô muito bem com você, não. Tá? Muito bem, esse é o Estádio 97, estamos aqui com as manchetes no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, Benjamin. É, Sombrinha, presta atenção, o Extra Gol tem ofertas campeãs pra você. E se você estiver pensando em chamar os amigos e a família pra ver um jogão lá em casa, tá? Pois é, é dia de jogo dos bons. Então é melhor abastecer a geladeira com muita Brahma para ver seu time dar show de bola e tomar aquela Brahma bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar Brahma. O Extra Gol tem ofertas imbatíveis para você curtir o futebol com seus amigos e a família. Porque você sabe, no Extra o dono da bola é você. Aí é só escalar a Brahma gelada para toda a torcida. É isso aí. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Olha só que delicious. Picanha, 27,89 o quilo. Cerveja original, 300ml, leve 3 por R$ 2,65 a unidade. Brahma Lata, 269 ou 473ml. Economize levando uma, duas ou três. Skol Beats, 269ml, leve 3 por R$ 2,65 a lata. É isso aí, amigão. Você merece Extra Gol, você merece Extra Economia. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein, Sombrinha? É isso mesmo. Deixa eu só mandar aproveitar, o Sombra, que ontem fui lá no Extra da Brigadeira buscar Brahma. Da promoção. E o Milton foi lá, o Milton é do setor de monitoramento. Mandou um abraço pra todo mundo, curte pra caramba. Legal. Estádio 97. Abração, Milton, é nóis, tamo junto. Monitoramento é o cara que fica vendo o quê? É tipo o mano que vai lá. Tipo mano que vai lá. Aí o cara vai no mercado, aí abre o saquinho lá, fica jantando e almoçando dentro do supermercado. O mano, ele diz que vai com cuecão hoje no supermercado. Hoje não, porque graças a Deus o cara tá aí bem da vida, então não faz mais isso. Já que você tá mandando abraço pro Milton, pô, vou mandar abraço, peguei o Uber aqui, ó. Sacanagem. O nosso motorista, o Johnny. O grande Johnny. Você tirou o cara do serviço dele? É, o Johnny veio ver nós, hein. Fã. É que eu não posso falar que ele ligou uma vez pra participar. Ah, bandeira 3, né, Beija? Ah. E aí um integrante aqui atendeu e ficou bravo. Ficou bravo, é. Como assim? Isso acontece. Aqui ninguém fica bravo com ninguém. Fica. É mesmo? Ficou bravo com ninguém. Fica. Não pode ser. Fica. Adivinha quem foi? Bota. Que time ele torce? O RG. Corinthians. No mínimo. Eu fiquei bravo com ele? Jamais ficaria bravo com um ouvinte. Não, jamais fiquei bravo com um ouvinte aqui. Nunca. O cara que ligou pra ele. O único cara que eu fiquei bravo foi você que você me passou um trote aqui. Não, só. Com ele também, ele contou. Não, não fiz, fiquei bravo com ele, não. Ah, ele sabe que não foi de coração. Mas, ô, mano. Oi. O Benjamin diz, legal, o cara me trouxe, etc. Mas tava fedidinho. Ah, tava fedendo? Tava com uma nhaca. Nossa senhora, tá com aquele cheiro. O carro, o cara tá, parece carro zero. O carro sim, mas o cara não. É, o cara tá com aquele cheirinho de palhada seca, velho. Diz que ele não usa o Busão Extreme. Ah, então você tá panguando, Johnny. Você que fica no trânsito o dia inteiro, transpirando, fica com aquele cheiro de palhada seca, se liga nessa dica aqui, ó. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo, amigão, quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3. Fala a verdade. É, ó, RG número 2. É isso aí, nessa mania. Hora, cara, que nada pode falhar no teu dia, cara. Você não vai jogar esse dia maravilhoso que você teve pelo ralo, porque você tá fedendo. É por isso mesmo que a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, amigão. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de coberta de mendigo. Você vai ficar com aquele cheiro gostoso, gostoso, gostoso. Você vai ser a sensação do seu táxi, tá bom? É isso aí, rapaziada. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Você não vai ficar com aquela pizza nojenta, velho, ligando seu cotovelo até o seu umbigo. Você vai ficar sequinho e cheiroso o dia inteiro. Quer comprovar isso daí, amigão? Então faz o seguinte, liga aqui no Estádio 97 e diga essa frase aqui, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você ganha. Você leva pra casa um kit exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, hein? Não vacila, não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, certo, Bento? Opa, vamos com o Parmeira. Opa! Que não, Palmeiras! Fala do líder, líder! Tá tendo lá uma operação de guerra lá, Domênico, pra deixar o gramado bom pro final de semana, viu? Certo. E o Inter tá babando, hein? É, e o Inter vai vir aí. Seca mesmo. Saiu fora ontem, o Inter vai vir, o jogo vai ser difícil. Primeiro tempo do Inter difícil. Ontem foi muito bom foi muito contra bom. O Galo. Muito bom. O do Galo foi ruim. E era reserva, né? É, mais ou menos. Né? É o Inter reserva? É o Inter reserva. É o Inter reserva. O Inter reserva. Jogou, mano. Se Inter reserva é melhor que o titular, hein? O reserva tem que ser. É melhor que o. Tá dando trabalho? Melhor que o titular. É, não é? Menos reserva. Mas não tem reserva. Mais ou menos reserva. Ô, Maninho, eles não jogaram 2 jogos seguidos com o mesmo time. Não consegue. Não, mas esses jogadores ali que estavam atuando ontem, você tinha 4 ou 5 jogadores aí que era da equipe titular. Era um mistão. É. Mas... Então, senão que a solução tá em casa. Fala. Vai que é legal, Domingo. É mesmo. Mas vocês não ganharam deles, hein? Como não? Tô com 0 o último jogo. Não, mas ganhamos no Beira Rio. É, vocês ficam falando e não eram os caras. Como vai ganhar? Pois era zero o jogo. Era zero, idiota. Pois era zero agora. E ainda foi quanto? Ainda não, ainda não presente, sei. Eu não sei. Não, não, peraí. Dá a impressão que meteu 5-0 ontem. Peraí, o jogo do Beira Rio, mano, no primeiro turno. É a mesma coisa eu chegar e falar. É, foi 1-0 pro Grêmio. 6-1. Foi 1-0 e 0-0? Ué, 1-0 e 0-0. Como é que começar a zoar os caras aqui? Foi 6-1. Ano passado eu fiz 4 pontos no Inter esse ano, cara. É, 4 em cima. Nós ganhamos lá. Lá nós ganhamos dos caras. E vamos ganhar também. E vamos fazer. Né? Domênico. Tomara que não ganhe mesmo. Já sabe quem vai jogar. O Grêmio vai torcer pra nós, não, eu sei. Vai ter o sorteio. Ó, tem duas torcidas que torcem pra nós. É o Grêmio e o São Paulo. Não, outra coisa. Tem que torcer pra nós, porque senão. Não. Quê? Ah, tá fazendo, botando as manguinhas de fora, né? Não tô botando manguinha de fora. Eu acho que. Como assim? Era. Acho que não. Acho que já era. Oh, já era. Olha! É jogo difícil. Sério, o São Paulo precisa de 3 pontos em 5 jogos. Tá? Ah, do São Paulo, tá? Mas não sei, né? São Paulo depende. Mas eu sempre achei que o São Paulo não cai. São Paulo não cai. Aí, Domênico. Bom, mas não é tem bom problema. Torcer pro Parmeira. Oh. Vamos ver se os caras descansaram lá, né, pra correr mais, né? Jogar melhor. Espero que o Palmeiras volte a fazer boas apresentações que desde não vinha fazendo. Já não tem mais verdade, Alê? Sim. Mas Palmeiras... é que a vantagem do São Paulo é que tem muito time ruim, né? Já tem os dois que caíram, né? O América e o Santa. Já foi, né? Dois já foram. E o Figueirense também, tá... também já foi. Figueirense pra mim já é. O Figueirense já tá com a alvará da segunda, né? Já na tá, mão. Já tá. Ah, isso aí vocês conhecem. Né? Ali, olha, Vitória ou Inter. Eu acho que mais o Vitória ainda, viu? E tem o Curitiba, hein? Que se bobear. Porque o... Não, Inter... acho que o Curitiba não cai. O Inter no Beira-Rio, lá na chamada Casa da Luz Vermelha, né? Tem se dado muito bem. E ontem foi eliminado pelo Galo, mas fez um bom primeiro tempo, né? Foi. O time do meio pra frente tem bons jogadores. Ontem o Vitinho ficou no banco, mas é um jogador que tem sido decisivo. Você tem o Valdívia voltando a jogar, você tem o Sacha. Então, um time que do meio pra frente é interessante. Eu acho que os quatro que estão na zona hoje vão ficar, até porque é difícil sair da zona, né? Difícil. É bom você não entrar. É difícil. Depois que você entra... Você não quer sair. É muito complicado. Né? Agora, excuse me, só um comentário. Fala, a gente Zedão. Brinca aqui, mas quando fala sério, a gente fala. É evidente, olhando a tabela, viu, Domênico? Fala aí. O Verdão, com certeza, vai ser campeão. Físico. Agora estamos ferrados. Não, estou dizendo da Chapecoense, sul-americana. Ah, o Verdão, O Verdão, estamos ferrados. Maior verde do Brasil. Chapecoense ninguém tira esse ano. Conquistar a sul, foi né? bem a Chapecoense. Está indo bem, está indo bem. Está indo bem a Chapecoense. Tá vendo? E olha, pode abrir outra vaga, hein? Mais uma vaga para os brasileiros, ou seja, com esse outra, e se o Atlético vencer, olha aqui, ó, eu acho que o Grêmio até ganha esse campeonato da Copa do Brasil, mas se o Atlético vencer, abre a sétima vaga, cara. Sombra, abre a sétima vaga, ou seja, velho, nós poderemos ter oito times brasileiros, cara, oito. Posso falar? Tirando os quatro vida, que serão véio. Rebaixados, aí é todo mundo pra liberta, velho. É todo mundo pra liberta. É. Praticamente entendeu? Todo mundo. E vamos que vamos. Tá mais fácil ir pra liberta do que a tabuada do 1. Tá mais fácil, não. Verdade. Como o meu time tá mal. Tira os quatro que vão cair. Mas com oito, São Paulo não tem chance, nem com oito? Esquece, Domênico. Mas nem com oito? Esquece, Domênico. Deixa eu fazer uma pergunta pro Alexandre Siqueira. Ale Oliveira. Isso. O menino do meio de campo, o Messias não joga, né? Porque ele tomou Moisés. Quem que você escalaria o Parmeira para jogar contra o Inter? O Cuca, você sabe que eu gosto do Cuca. Acho que ele é um bom treinador, tem feito um bom trabalho. Baita treinador, né? Mas ele tá fazendo uma merda por jogo, né? Ultimamente ele tem insistido muito no Alione, que é um jogador que... eu também não assisti, não. Eu acho não, competitivo, verdade. Mas que resolve muito pouco. Eu faria uma escalação com... Moisés e o Tietchan, pra mim, são o motor do time, né? São jogadores que fazem a diferença no Palmeiras. Não vai ter um, né? O Moisés não joga. Então você tem que tentar montar um meio campo mais criativo. E aí eu iria de Gabriel, Tietchan e Dudu. Aí espetava o Roger Guedes e o Jesus e deixava na referência o Alexandre. Até pra ter opção pelo lado, né? O Zé Roberto e o Jean... Podem ser alternativas, principalmente o Jean pelo lado direito, porque você vai pegar um Inter fechado, né? Um Inter que vai reagir. Então você tem opções pelo lado, você tem criatividade no meio e você tem um time com três atacantes. E o Zé Roberto não, né, Ali? O Zé na esquerda. Você colocaria na esquerda? Colocaria. Porque aí eu fazia Zé na esquerda, o Jean na direita, Gabriel, Tietchan e Dudu. Bom time. Gostei e aí time. Guedes, Jesus e Alexandre. É bem ofensivo. Bastante. Quando você tem a bola no seu domínio, você chega com cinco, seis homens na frente. Porque, assim, três de ofício, mais o Dudu, mais o Tietchan que desce também. O Jean também apoia. O Jean também às vezes apoia. Então você chega com vários caras na frente. Eu imagino o Inter fechado. Se você não tem o Moisés, você tem que criar alternativa. O Inter, por exemplo, que deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro, a gente falou aqui que fez um bom jogo contra o Galo na semifinal da Copa do Brasil. Mas como visitante, se você somar a Copa do Brasil e Brasileiro, como visitante não vence a 17 jogos. Nossa. É mesmo? A última vitória do Inter fora de casa foi na quarta rodada contra o Santos. Vai lembrar por quê? Desculpa. Mas foi a última vitória. O Inter não ganha a 17 rodadas. Não, rodadas não, jogos, porque jogos, tem a Copa do Brasil. Somando Copa do Brasil não também. Ganha fora 17 jogos. Não então... ganha fora 17 jogos. Isso. Aff Maria. Tem gente que sai de casa e vira um leão, né? Fora de casa, realmente. Mas o Paranaense é bom ressaltar. Não ganha fora de mas casa Ale, 17 jogos. Só que nem roleta. Só fica dando vermelho. Uma hora vai dar preto. Não tem dado vermelho porque não dá o Inter, né? Exatamente. São 12 derrotas e 5 empates. Eu só acho que o Palmeiras tem que criar uma solução para a ausência do Moisés. E aí, quando você coloca jogadores técnicos, você tem mais chance. O Fabiano na lateral direita, por exemplo. Ele, pra mim, é aquele lateral cão castrado. Por quê? Não cruza mais, né? Então ele não cruza mais? Não. Então ele fica mais ali na... Não cruzou nunca, eu acho. Ale, essas frases todas que você usa, que são sempre fantásticas, fala um negócio. Você se anota, ou isso não. Tudo já coisa... Imagina, eu não anoto nada. Anoto tudo. Deixa eu ver. Ah, as anotações ali, ó. Como eu sou velho e eu gosto de tomar um drink, um isotônico de cevada, um gelo vioral, eu esqueço tudo. Né? Gelo vioral. Eu vou anotando... E aí eu vou guardando, vou montando ali uma escalação, uma frase, um decreto. Ah, legal. Porque senão eu esqueço tudo. Mas recebo a colaboração dos caras que participam pela internet, vou adaptando algumas coisas. E aí eu vou montando mais ou menos ali uma... Olha, já que você falou do Moisés, conta rapidinho aí, conhece essa? Conta rapidinho aí como é que foi. Você era treinador de futebol, de futsal, de hebraica, né? É de Society, Red? Futebol Society. É o Society conhecido, né? Do adulto lá. Conta pros caras o que aconteceu lá na hebraica. Você gosta de me derrubar, né, nessa daí. Não, né? Essa história é genial, cara. Porque eu tava muito acostumado a dirigir as equipes universitárias, né? E aí como tinha muitos times que eu dirigia, muitas faculdades, eu montei uma estruturinha assim pra pré-eleção, pô. Então eu começava falando do meu time, ó, nosso time vai jogar assim, assado, não sei o quê. Falava do adversário, aí ia pra parte da raça, né? Então fazia essa estrutura pra todo mundo. Quando acaba a parte da raça, é meio que inconsciente, você vai pra oração e vai pra oração como se Deus fosse surdo, né? Que você grita pra mostrar que tá comprometido. Meu primeiro jogo na hebraica, eu já trabalhava na ESPN, então criou-se ali uma expectativa, o professor aí vai vir e tal, não sei o quê. Aí eu peguei e fiz, pessoal, a gente vai jogar assim, a hebraica vai jogar assim, o adversário joga assado, então vamos, que é o primeiro jogo, mas pô, hoje não vamos comer a grama, vamos comer a raiz, ou isso aqui é o nosso prato de comida, aquela papagaiada toda. E os caras vão... ficando na pegada, né? Eye of the Tiger, pro mano que não entende inglês, olha o tigre. E aí você vai, os caras, vamos. Falei, então vamos. Vamos lá, pessoal. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Vai. E eu nem olhei pro lado, já comecei. Pai Nosso que está no céu. Eu vi que eu tava sozinho, né? Sozinho, né? Será que os caras não sabem a letra? O que tá acontecendo? Ajuda a gente com o que fala, não sabe a letra, amor. O curioso é que, milagrosamente, eu não fui mandado embora, porque era o meu primeiro jogo. Certo. Fui mandado embora 2 anos depois, quando eu já tava com dificuldade para acompanhar os treinos, não ia muito e tal. O RH tava comigo pelo colarinho ali, pela tampa. Sensacional. Aí eu fui pra uma decisão de mata-mata contra o Juventus da Moca, que era um time muito forte, né? Eles classificaram em segundo, a gente em sétimo. Falei, mata-mata, play-off, né? Fazer o seguinte, vamos chegar vivo. Tinha saldo de gols, né? Como é na Copa do Brasil, na Libertadores. Eu falei, pessoal, como o time deles é melhor, e no Society sai muito gol, a gente tem que chegar vivo nos 5 minutos finais do segundo jogo. E o meu medo qual era? Você toma um gol, vai pra dentro dos caras, toma 2, 3, 4. Chega no segundo jogo, só vai tirar foto. Então eu falei, o placar próximo me interessa, mesmo que for negativo. Beleza, professor, vamos lá, treinamos, tal, não sei o quê, pré-eleção, a mesma coisa, repetindo isso, como se fosse um mantra. Começa o jogo, Juventus com a bola, né? A gente treina o físico com a gente, só marcando, o cara, pum, 1-0. Aí os Benjamin olharam pra mim e falaram, e aí? Os Benjamin. Falei assim, tranquilitar. Tranquilitar. Tá tudo nosso, placar próximo interessa. Aí nós conseguimos fazer 1-1. Pô, já tá bom pra caramba, 1-1. 5 minutos pra acabar. Pum, Juventus 2-1. Os caras olharam de novo. É tudo nosso, pessoal. Deixa comigo, que eu sei o que eu tô fazendo. Os caras não vieram pra cima, nós também não fomos. Acabou 2-1 pro Juventus. Nós comemoramos mais do que os caras. Porque o plano foi bem executado. Uhum. Placar próximo, vamos pro outro jogo. Chega nos 5 minutos finais, precisa fazer um gol, pra gente tá bom. A gente era mais fraco. Falei, ó, cumprimenta o pessoal do Juventus e vai lá pro vestiário, tá bom? Tá bom. Fiquei lá no fim da fila, aí cumprimentei os jogadores. E fui cumprimentar o treinador do Juventus, já com alguma balaca, com alguma marra, com alguma máscara, porque eu trabalhava ali na televisão e tal. Falei, parabéns, professor. Até terça-feira no jogo de volta. Aí ele falou, terça-feira, Lê? Jogo de volta? Aí eu já fui mais humilde. Falei, sim, o segundo jogo, professor, a gente se encontra lá. Falou, você não foi na última reunião da federação, não, né? Só tinha um jogo. Não, que você tava na ESPN fazendo programa. Aí eu falei, pô, tá difícil pra eu ir no clube, cara. Na federação eu não fui, não. Ele falou, não, Ale. Só tem o segundo jogo, que o time de pior campanha, no caso hebraica, venceu o primeiro. Então não tem segundo jogo. Tchau. Falei, professor. E a humildade, como é que tá? A humildade, eu de joelho já. Eu já tava de joelho. Falei, professor, vamos marcar o amistoso lá. Eu pago a arbitragem. Só pra... Só pra constar. Ele falou, Ale, falou aí, passa amanhã. E saiu andando. E eu tinha que ir pro vestiário pra falar com os caras, né? Com os Benjamin. Cheguei no vestiário, os caras tudo gritando, quebrando tudo. É, professor, você é o cara estrategista. Você deu um banho tático nos caras, professor. Eu falei, olha, só um pouquinho que eu preciso falar uma coisa. Ó, o professor vai falar, ó, estrategista, vai falar. Tem uma notícia boa e outra ruim pra dar. Ah, comemorava tudo. A boa, professor, que nós estamos na pegada. É a boa, é que a Hebraica fez, sem dúvida, a melhor partida do ano. Ah, quebraram mais dois chuveiros, três lâmpadas. E a ruim, quer falar a ruim? A ruim é que foi a última. Foi minha última também, né? Foi depois. Aí caiu. Por isso que o Ale é considerado. Por isso que você é considerado persona não grata, né, Braca, até hoje? É, rapaz, você sabe que o trabalho não deixou saudade, não, né? Sensacional. É, sensacional. Sensacional. Muito bom. Eita, nós continuando com as manchetes do estádio no oferecimento de English Live. Inglês ao vivo pra você mudar de vida. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Scream for me, Corinthians! É, Bento, é tudo nosso, hein? Ei, mano, o problema é o seguinte, é o Guilherme, hein? Guilherme? Guilherme aí não tá legal, não. Pode ser que ele não jogue o clássico. É. Hoje pior foi... pro São Paulo, porque é o Romero que vai lá na frente, o São Paulo tem pesadelos. Exatamente. Com o Romero. E hoje quem foi apresentado foi o Jô. Nossa. Foi apresentado. Agora vai. Eu prefiro ter pesadelo com quem tá no outro time do que com quem tá no meu time. Nossa. Exato. Vamos lá, Jô. Chegou aí, né, mano? 11 anos depois, Jô tá de volta. Né? Aquela coisa. Voltou agora. Boa sorte pro coisa. Jô Lotelli, cara. Vai fazer o quê? Jô Lotelli. Boa sorte. Agora fazer o quê, Benjamin? É incentivar, mano. Tá Jô Lotelli é demais. O Jô Lotelli agora vai ter que fazer a dele, mano. Brincadeira, né? Por quê? Brincadeira. Tá lá, tá de brincadeira. Agora, né? Agora vai ter que começar o incentivo. Independentemente do que eu pensava anteriormente a respeito da contratação do Jô, agora é funcionário do clube. Eu vou torcer contra. Agora meu apoio e solidariedade ao Jô, mano. Mas vamos que vamos. E o que mais, Bento? Nada? Vamos lá, então. Fala do Coringão. O Corinthians aí... O seu Bento foi embora. O seu Bento chegou, falou e tchau. É, então. É picou a mula. Não tem problema, não. O vergonhosa ele... a atuação do seu Bento. Vergonhosa? Tudo bem, não tem problema. O Corinthians ainda vive no impasse aí de algumas posições dentro da equipe aí pra enfrentar o São Paulo. O Cássio talvez vá pro gol, porque o Walter ainda sente o incômodo na coxa. Pode ser que ele não jogue mesmo. E aí quem vai pro gol aí na equipe titular é o nosso querido Cássio. O Willian possivelmente fará a cabeça de área, tá certo? Ali na frente da zaga corintiana. Existe a expectativa também aí de dois jogadores aí ocuparem, quer dizer, três jogadores vão brigar por duas vagas aí, que são as laterais aí naquela linha de quatro. Tem Romero, o Marlone e o nosso querido Marquinhos Gabriel. Dois desses jogadores aí vão ocupar a equipe titular e possivelmente um ficará no banco. Esse um tende a ser o Marquinhos Gabriel, caso o Guilherme não jogue, tá certo? O Marquinhos Gabriel que não tá jogando absolutamente nada. O meio-campo do Corinthians, então, será composto ali com o nosso querido Williams, formando a cabeça de área. Aberto numa ponta, aí, possivelmente, o Romero, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone na outra ponta. E o Guilherme lá na frente. Se o Guilherme não puder jogar, aí quem joga é o nosso querido Romero, um pouco mais avançado, e aí o Marquinhos Gabriel entra na equipe titular. Vou falar, Sombra, na boa, o Atlético Paranaense, que é um time que tá brigando aí por essa sétima vaga com o Corinthians. Tá certo? Os dois estão se alternando ali, entre a sexta e a sétima vaga. O Atlético Paranaense, ele pega o Vitória, desesperado, tentando ganhar para poder fugir do rebaixamento. O jogo é lá na Bahia. O Corinthians, ele tem a obrigação, tá certo? Se não conseguir pelo menos uma vitória, um empate pelo menos contra o São Paulo, para não desgarrar. Porque se o Atlético Paranaense vence esse jogo contra o Vitória, o Corinthians vai ficar muito distante. Então o Corinthians aí, analisando o que pode acontecer na Bahia, ele tem a obrigação no mínimo de empatar esse jogo contra o São Paulo. Perder em hipótese alguma. E o São Paulo que não almeja nada no Campeonato Brasileiro, a não ser talvez aí tentar vencer o Corinthians e atrapalhar os planos da conquista dessa sexta vaga, o São Paulo não entra com a mesma pegada que o Corinthians vai entrar. Por mais que o Morumbi esteja lotado, por mais que seja um fator clássico, a ambição do São Paulo no Campeonato Brasileiro é praticamente zero. A não ser tentar atrasar o lado do Corinthians. Tem um outro componente que você não tá ligado. Qual é? Pelo que eu sei, assim, um incentivo interno muito grande pela vitória da partida. Um bicho. Talvez. Um turu. Mesmo porque, não parece, Mas assim, tem aquelas pessoas que politicamente, se você ganha do Corinthians, o cara fica na situação. Se você perde do Corinthians, o cara vai pra oposição. Então tem um contexto político muito grande. Tudo que acontecer no São Paulo até o fim do ano. Então o incentivo para que se ganhe o jogo de amanhã é grande. Eu não contaria com essa... Que o Corinthians pode ganhar, é claro. Assim como o São Paulo pode ganhar, óbvio. Mas eu não contaria assim, ah não, São Paulo não tem mais nada, não almeja nada, então amanhã dane-se. Não, em termos matemáticos, Sombra, o que eu me refiro aqui, tudo bem, nesse âmbito político, aí talvez, claro, isso aí pesa, ganhar um clássico sempre é bom. É igual inclusive o... dá uma acalmada na vida política do clube, mas... É, eu me ganhar baseio do aqui... Corinthians dá pontos para as pessoas. Não, sim, mas eu tô me baseando aqui na parte futebolística, na parte matemática da tabela. O presidente, desculpa, nada. Mano, só então, porque igual o presidente do Botafogo falou que vai ter um incentivo maior para os jogadores para ganhar do Flamengo. O Botafogo, porque eles têm uma rincha lá, quer voltar a rincha, a rivalidade, falou que não pode ficar só em Vasco e Flamengo, e ele falou que vai dar um incentivo pros jogadores. A briga do Flamengo com o Botafogo é política por causa do Ilharão. Mas o também, negócio, né? É o seguinte, também, com relação ainda à tabela, eu falo que o empate hoje pode ser um bom resultado, Sombra, porque existe ainda a final da Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro, que é um time que hoje é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, ele tem boas chances de talvez vencer a Copa do Brasil. Tá certo? Apesar de eu achar que o Grêmio é favorito, mas o Atlético tem um puta time. Sim. É um jogo que é pau a pau. É, eu aposto no Grêmio pela parte defensiva do Grêmio, que eu acho que é mais estável do que a do Atlético. Mas o ataque do Atlético Mineiro é avassalador. É muito forte, né, mano? Então, se o Atlético vence a Copa do Brasil, abre sim a sétima vaga. Aí como é que fica, mano? É o campeão da Copa do Brasil, os G7, né? G7. Porque o Atlético vai estar entre eles. Sim. Por isso que abre os... E o outro é da... Sul-Americana. Se a Chapecoense vencer. Então pode entrar 8, 9 times. Não, você pode ter 9 times. Pode ter 8. Não, pera. Você pode ter 9 times se o campeão da Libertadores também for brasileiro. Nesse caso desse ano, não, né? Não, então, não foi. E pensando que a Chapecoense possa vencer a Copa Sul-Americana, que é difícil também. Mas assegurados para o Brasil, Vieira, nós temos aí as 6 vagas do Campeonato Brasileiro, mais uma da Copa do Brasil. São 7 vagas fixas para o Brasil. É, pode oscilar a 8ª e a 9ª vaga se acontecer de um brasileiro vencer a Copa Sul-Americana e o time brasileiro também vencer a Libertadores. Ah, tá. Mas de vagas seguras para o Brasil aqui nós temos 7. É, então, se o Atlético Mineiro vencer a Copa do Brasil, hoje, pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro iria para a Libertadores, porque ele é o quarto colocado. Se ele vencendo a Copa do Brasil, ele já entra diretamente na fase de grupos, e aí a sétima vaga viraria talvez a quarta, que passa aqui para baixo, e aí o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro já entra na pré-Libertadores. O Corinthians, Domênico Gato, eu traço um paralelo. Não isso, mano, e se o Atlético Mineiro estiver em segundo, acaba em segundo. E ganha a Copa do Brasil. Aí você migra a vaga para o time de baixo. E as duas seriam grupos, né? Não, mas aí você migra para a parte de baixo. Por exemplo, a quarta vaga, que teoricamente seria uma pré-Libertadores, vai para a fase de grupos. Ah, vira grupo. Você abre a sétima. Vira o grupo e vai tudo para baixo. Abre a sétima para que seja uma pré-Libertadores. Que bagunça, hein, velho? Não, é tranquilo. Ah, só lembrando mais a jogada. É igual aquele negócio lá de colocar a operadora na frente do número do telefone. Antigamente, no começo, todo mundo se atrapalhava. Hoje em dia, todo mundo já manja. Ô, mano, só lembrando que quem for, quem entrar na Libertadores, joga Libertadores. Joga, isso. Ah, com certeza. Então, Preto, parabéns. Com... O Preto seu aqui, ó. É, você é um cara que sempre dá o furo. Obrigado, né? Você é um cara fantástico. Eu só não entendi por que você falou que o empate é bom pro Corinthians contra o São Paulo. E se o Grêmio ganha do Sport em casa? Porque sabe que com o Grêmio, mas o Grêmio, São Paulo, RG, Morumbi é difícil. Mesmo se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, Atlético, o Corinthians abre tá na mesma. O Grêmio ultrapassando, é o Grêmio ultrapassando o Corinthians aqui no Campeonato Brasileiro, se ele vence a Copa do Brasil... Dá na abre mesma, mais né? uma vaga. Abre a vaga. Abre mais uma vaga. Uma vaga aberta. Entendeu? Tá certo. Mesmo ele na frente do Corinthians aqui, porque ele ocuparia o lugar do Corinthians. A chance do Corinthians ali... ir para Libertadores, a pré, né? No o Corinthians caso, é muito grande. Contra aqui, é muito grande. É, contra Atlético Paranaense e Fluminense, que são só os times ali que podem talvez atrapalhar. Porque o Grêmio passando o Corinthians e numa décima o Grêmio vencendo a Copa do Brasil também, que existe a possibilidade, abre essa outra vaga. Abre novamente a vaga. E só com relação a Libertadores, todo mundo fica com aquela fobia, nossa, Libertadores, pô, tenho que reforçar meu time, etc e tal. E eu acho que é pertinente. O torcedor, ele fica meio cabreiro quando o time dele não começa a se mexer, Domênico. Porque não adianta nada você pegar e ir para a Libertadores. Se você não tiver chances de vencer a Libertadores, é questão de tempo você sair. Então não adianta nada a diretoria do Corinthians aí falar, pô, nosso objetivo aqui é pegar uma vaga para Libertadores. Discordo sob certo aspecto. Para um Botafogo, por exemplo, mesmo mas que... Sombra, desculpa, não dá pra comparar na nossa ambição com a ambição do Botafogo. Tá. Eu sei, mas você tá falando... O Botafogo, então... ele vem... O Botafogo, na boa, ele vende almoço para comprar janta. Mas pro Botafogo é bom estar na Libertadores. Não, mas é que tá, Sombra. É bom porque mesmo que ele não possa ganhar. Atlético Paranaense. Ah, então, mas aí são bom pra caramba. Os objetivos. Eu tô falando com relação aos times grandes aqui do futebol brasileiro que almejam qualquer coisa. Você chamou o Botafogo de pequeno? Ah, o Botafogo hoje ele não tem pretensão de entrar numa Libertadores e vencer, Sombra, na boa. É, você pega ali o Corinthians, por um passado recente, aí 2012 pra cá, o torcedor, quando o Corinthians entra na Libertadores, ele cria expectativa e fala, porra, esse ano de novo. Agora, quando você vem com um time limitado, é questão de tempo você sair. Então, na boa, se vai pra Libertadores, tem que fazer um investimento. Se não for fazer um investimento e for entrar com um time capenga, é melhor nem entrar na Libertadores pra não passar nervoso. Aí, tá vendo? Por isso que eu sou fã do Mano. Inclusive, gostaria de pedir um favor, se emprestar o seu rosto pra terminar o namoro. É bem bacana. Agora, você vê, né? O futebol é uma coisa que é do cara preta, né? Do cão mesmo, do demônio. São Paulo ganhou a vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro do ano passado, com as calças na mão. Foi. Era uma última vaga que ninguém queria praticamente. Sai treinador, entra treinador. E foi o melhor brasileiro nessa última edição da competição sul-americana, né? Com certeza. Então, às vezes você tem um time que você duvida um pouco. Era o caso do São Paulo. Muita gente discutia se era bom o São Paulo participar da Libertadores do jeito que terminou o ano passado. E o time fez uma boa competição, né? Patinou no começo e depois fez... Chegou no semifinal, né? Melhor brasileiro, né? Não, mas pra time grande é obrigatório, Ale. Mas, Ale, por mais que pra São Paulo time tivesse... grande é obrigatório. Mas por mais que São Paulo não tivesse aí jogando bem, mas tinha um elenco de qualidade. Porque você via ali o Caleri, você via Ganso, você via uma série de jogadores... Foi o Ganso? Que estavam ali numa, talvez, performance abaixo do esperado, mas todo mundo sabia que podia dar algo a mais. É. Agora, quando você entra, por exemplo, numa Libertadores com o time que o Corinthians tem hoje, sem reforçar o time, é complicado. Mas, inclusive, por falar em reforço, Sombra, o Corinthians ele tem interesse no volante do Palmeiras, aí o Gabriel Giroto, assim como tem interesse no Richelli também. É, o Richelli é caro, porque o São Paulo já tentou... 20 milhões, né, mano? Mas a multa do Richelli, se eu não me engano, tá em torno de 40 milhões. O Palmeiras tem também. Mas, gente, o Palmeiras você sabe tentou... que ninguém vai pagar isso. Mas, né? Tudo bem, a questão não é que... a questão, Sombra, não é pagar. A questão é o cara valer. Voltou à internet. Chega lá, por exemplo, o Sport fala, eu não vou abdicar desse cara. Ferrou. É igual aquele Otávio do Atlético Paranaense. Todo mundo, não, porque o Otávio é só chegar lá e levar. Não é assim. O Atlético Paranaense costuma mais valorizar bobo, né? Aqueles jogadores que compõem o elenco e tem uma certa qualidade. É, com relação ao Richelli, talvez hoje o único jogador da equipe do Sport que interessa é um clube grande. E o Sport também não vai vender a troco de banana. Eu acho que o Sport vai dificultar bastante. São Paulo tem prioridade nesse atleta. Sim, por causa da transação lá com o menino, com o Rogério, que foi jogar lá. É, só que eu não sei qual que é o valor aí que tem contrato por essa prioridade. São e qual Paulo tem... seria menor porque é uma grande vitrine do futebol brasileiro. Ah, de Catar? Não. Porque geralmente quando você coloca aí uma prioridade, você estipula um prazo e um preço. Você sabe mais ou menos qual que é o prazo e o preço que São Paulo tem para poder se manifestar? Não sei, não tenho essa informação. E, bom, enfim, de qualquer forma, aí eu ainda acho o Gabriel Giroto aí, o volante do Palmeiras, melhor que o Richelli. O Richelli, eu acho que ele é meio estabanado, de vez em quando ele é até violento. Não tenho opinião, viu, mano? Não sei. Não, eu falo porque de vez em quando eu já pus aí no Cartola e me ferrou. E... Qual a análise dele, velho? Para! Não analisa pelo Cartola, não. Porque muitas vezes quando você vai... Não, às vezes você não conhece o jogador. Você fala, pô, o cara tá com uma pontuação boa, você põe o cara. Aí você acompanha o time dele pra ver se o cara vai estar bem na partida. Mas, e eu, quando fiz isso com o Richelli, eu acompanhei o futebol dele. Numa dessas partidas ele foi expulso. Inclusive, se eu não me engano, na primeira partida do brasileiro. Mas no Corolla, o Xexê tira menos 3 todo jogo. Não, não, mas existem jogadores e jogadores. Mas quando eu escalo um jogador, eu procuro acompanhar Cartola, os jogadores do time pra parte do negócio. Não, mano, mas eu... Mas, gente, a questão não é essa. Eu não acompanho os jogadores pela nota que ele tá lá no Cartola. Se eu ponho o jogador ali no meu time, eu acompanho geralmente o desempenho do time e do jogador. Eu assisto a partida pra ver se o cara tá indo bem. Mas com relação ainda ao outro reforço do Corinthians, o Corinthians ele fez uma proposta aí pelo Meia Wagner, que se desligou do futebol chinês. E pode ser que apareça aí também no Parque São Jorge nos próximos dias. Ô, mano, você acha que o Corinthians vai investir mesmo para ter um time para Libertadores? Não, bela pergunta, Motinha, essa, precisa. É, porque tá sem dinheiro. Sabe por que precisa, Motinha? Porque a diretoria do Corinthians esse ano ficou naquele papo lá de austeridade financeira e pés no chão. Não vai continuar? Eu acho que precisa ter. Eu não sou a favor do calote nem da inadimplência. Mas o ano que vem o Corinthians ele vai ter que voltar a pagar o estádio, que agora tá pagando só os juros. O ano que vem, o Corinthians tem uma parcela mensal de 5.700. Se você não tiver o estádio cheio todos os jogos e um time que motive o torcedor a frequentar os jogos, o Corinthians vai ter que começar a tirar dinheiro do futebol para pagar o estádio. Porque aquela dívida está ativa. O Corinthians vai precisar pagar 5.700 por mês. A Libertadores nesse sentido ajuda, né? Porque... É claro que ajuda. Libertadores, primeiro, os ingressos são mais caros. A procura é muito maior. Libertadores, Motinha, o Corinthians arrecada líquido por jogo, R$2 milhões, cara. R$2 milhões líquido por jogo, no mínimo. Então os caras têm que investir, né? Tem que investir para que o Corinthians tenha um time competitivo e o torcedor volte a acreditar no potencial do time. É isso aí. Eu vou te falar, financeiramente é muito bom, exposição muito boa. Mas que não tenho dúvida que nos últimos anos aí o São Paulo, com essa história de Libertadores, se planejou muito mal, foi tudo atropelado. Com esse negócio de pré-Libertadores, tem que sair jogando. Ih, faz um campeonato paulista medonho. Olha, e agora vai ser pior, né, Sombra? Porque a pré-Libertadores começa antes e você tem 4 confrontos para que você possa chegar na fase de grupos. Você pega 2 adversários. E vai ser cansativo, meu time merece, o ano inteiro, meu time merece ficar um ano de descanso. Um ano ali no banquinho. E o ano inteiro, ali. Hein, meu? Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Hoje o nosso convidado especial é o Ale Oliveira, da ESPN. Tá bom? Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro, estacionado, esperando sua mulher voltar das compras. De repente... Batida, Domênico! Lamentável. Batida. Bateram no seu carro. Batida. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é Ivete Sangalo. Oxe, isso não é batida, isso é um carinho. Mas você deu sorte, viu, velho? Porque a Ivete tem seguro da HDI. Bota de novo, Ivete. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros, é de Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ó, temos prêmios aqui, viu? Quem ligar e disser, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Quem disser, só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa a um par de ingressos para o salão. E torcedores do São Paulo que ligarem e disserem, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha vagas para o camarote único, maravilhoso, confortável, tremenda mordomia, comida, bebida, traslado, para ver São Paulo e Corinthians, vai ser legal demais, hein? Então ligue, participe. Você participa também através do nosso WhatsApp. Mande sua mensagem gravada aí, olha, 94-353-0150. 94-353-0150. Manda aí. Vamos lá pro telefone? Vamos. Como eu disse hoje, valeu. Solta a bagaça. Valeu, Oliveira. Hoje o nosso convidado Sombra, especial aqui. Fala, Lê. Tem alguém que não ouve o programa? Porque o que eu tô recebendo de mensagem aqui... Eu avisei. Não recebi nenhum nudes, nenhuma virilha marota, mas de mensagem aqui... Virilha marota. Pô, é muito louco, rapaz. Ainda impressionante, bem, é um canhão isso aqui, né? Graças a Deus. Eu pensei que só eu ouvia, mas todo mundo mesmo, né? Eu jurava ainda que bem, era, né? Só você, tô feliz então. Agora que você tá falando. Quem foi, Motinha? Eu quero, eu gostaria. Vou mandar por nudes, favor. Pra ele. Você vai mandar nudes pra ele? Eu gosto. Eu também gosto. Você gosta de cara que nem o Ale, ou com esse cava, Motinha? Nossa, com esse cava. Produção, é só impressão minha ou esses dois aqui, o pai foi na casa de alguém? Tem um celular tocando aí. Quem? Tá dizendo que eu sou sou parecido com o Ale? É. Ou o pai do Ale foi na sua casa, ou o seu pai... Ó, recebeu elogio da RG. Se o pai do Ale foi na casa do Rúlio, o pai do Ale se deu bem, velho. Ah, é? É, isso. Deu no tornozelo agora, hein? Não, ué. Foi do Sul, hein? Se deu bem, porque a gente não conhece os pais do Ale. É. Só isso, Benja. Não falei na maldade nenhuma. Benja. Mas você tem razão, minha mãe é bonita. Não falei na maldade, não. Minha mãe é bonita. A mãe dele é bonita, A minha nem vem, Benja, que ela tá mais estragada do que virilha de popota. É, você fica brincando, a esposa dele tá ouvindo, já deu rolo no ar uma vez isso aí. Ah, creio que é bravo. Ô, Ale, você que é um cara que tá na mídia também, você que é um cara aí que... Eu tô na mídia agora, no Estádio 97. Não, você tá na ESPN também, você é um cara famoso, é um cara... Os decretos dele bombam no Facebook. Verdade. Mas, olha, geralmente tem uns pernas aí na televisão, tem uns pernas no rádio e tudo mais. Quem foi um cara que te decepcionou? Um cara que você falou, pô, participei com ele aí, mas não curti, assim. Vou falar a verdade. Não falei nada. Ah, olha, eu... Vocês têm bastante amigo em comum aqui, né? Tem bastante. Mas você sabe que de terça-feira lá no Bate-Bola Debate, a gente sempre leva um louco, né? O Domênico Gato já foi convidado, inclusive. Mas eu falei pra ele, eu até gostaria de ir, mas eu tô no ar aqui. O Rudy já foi lá também. Foi legal pra caramba. Então a gente leva sempre um louco lá. E a gente levou uma vez, que acho que não combina muito assim, mas enfim. A gente levou o João Gordo lá. O João Gordo. Nossa, doidão. E ele, acho que ele não acompanha muito futebol também, nem sabia o que ele tava fazendo lá. E ele sabia o que tá fazendo lá, legal. Pegou com a roupa cheia de bolacha, de migalha. Sério? Tava mal-humorado também, acho que tava meio bravo. Você levou o dado do Dolabella também, não? Não, isso aí não levei, não. Se então, levar junto, no mesmo dia junto, os dois? Não, não dá, não. Mas aí ele também, não, acho que ele não foi muito, muito simpático, não, né? Falou que ele faz aquela alimentação, acho que é vegano, né? Como é que chama? É, vegano. É, aí eu não sei se falaram pra ele que não tá dando certo, né? Não sei se alguém deu... Não quis ser um indelicado. Ah, né? Não tá rolando. Ele, João, ele é gente bravo, boa. Mas foi assim, não encaixou. Sei, não deu, não, não, não é doido. Não, é, não foi quê? Legal. Mas não, é, não deu liga. Mas a televisão ali... Mas o Rudy, ele imitou o Neto agora há pouco aí. Não, eu não imitei, eu não sei imitar. Você imitou sim, você não, imitou eu fiz sim. Uma referência, mas não imitei. Mas por quê? Você não... Eu não sei imitar o Neto. Não trombou o Neto ali? Qual não, foi? Eu não conheço o Neto pessoalmente. Tem alguns companheiros lá que conhecem. E ele nos deu a honra de participar do Bola da Vez lá da ESPN. E ali ele fez algumas críticas ao Andrés, que eu concordo com algumas delas, mas entre essas críticas ele falou que ele acha que falta humildade pro Andrés, não sei o quê, que ele é prepotente, que subiu a cabeça e tal. Eu só acho, não conheço o Neto, né? É, eu só acho que o Neto não é a pessoa mais indicada do mundo para falar de humildade, de prepotência. Ele fala para quem quiser ouvir que ele é o melhor comentarista do Brasil, ele fala mal de colegas, de companheiros. Então, para você fazer uma afirmação dessa, você tem que, no dia a dia, você tem que ser exatamente ao contrário. E eu não acho que o Neto seja assim. Ah, entendi. Tá explicado. É, sim, isso aí. Ale Oliveira, hoje aqui no Estádio 97, na Energia 97. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. 3284. Tá pronto? Agora? Tá pronto? Não, na real é o seguinte, Sombra. Ah. A gente falou, ele falou da dona encrenca, que até virou uma expressão lá na ESPN, lá entre eles. Ah. Porque o Ale é o tipo do cara, porque a maioria dos homens, e eu sou solteiro por causa disso, a maioria, as mulheres mandam nos caras. Mas com o Ale não acontece isso. Não acontece é o contrário, isso. Ele manda em casa. Ah, eu dou dura mesmo. E a gente tem um vídeo aqui mostrando o quanto ele manda. É mesmo? Pra quem tá na web, tem o um vídeo e até o áudio aqui pra galera, obviamente. Você tá brincando? É mesmo? É. O Sérgio ver, Louco então. Vai soltar manda ou não? Manda ver, Serginho. Manda aí, louco. Vai. Tá, porque tem gente que tá chegando agora e o pessoal não tá entendendo. É o seguinte, então, vamos recapitular. Vamos começar do começo, tá? Sexta-feira de carnaval, Alê. Solto, Alê. Ah, tava mais do que azeitona na boca de banguela. Então, tava... Cícero Melo lá... O Cícero Melo lá na Grande Rio, não é, Léo? Que homenageava lá, tava lá, homenageando o Santos. Sétimo lugar. Né? Eis que aconteceu o seguinte, vamos ver. Vamos ver? A surpresa que a gente tinha é mostrar a Santinha representando todas as passistas, vamos mostrar as outras também. Pode ser? Pra gente mostrar o samba no pé aí? Uma condição. Condição? Sim, eu fiquei sabendo que o Alê, ele tem o samba no pé. Então eu queria que eu ia sambar aqui e você ia no estúdio, Alê. Mostra o que você sabe. Aê! Aê! Vamos encerrar então. Mestre Thiaguinho, manda ver. Caramba, que velocidade. Caramba. Caraca, velho. Agora. E aí, Ale? Agora. Muito bem. Isso daí aconteceu na sexta-feira, o Ale pipocou, né? Pipocou. No caso ali, né? A Santinha chamou, tal, o Ale ainda deu uma assim... pipocada. Mas o caso repercutiu, né? Em casa. Ganhou uma repercussão lá na casa do Ale. E ai, no ai, mesmo ai. Instante, o Ale recebeu o seguinte áudio no WhatsApp dele. Vamos ouvir. Você é comentarista esportivo. Tá? Comentarista esportivo. Como é? Dá uma lidinha no teu contrato, que eu acho que você tá um pouquinho enganado. Ai. Você é comentarista esportivo, só pra avisar. Beleza? Beleza? Ah, tá. Se você esqueceu, vou te lembrar. Tá bom? Dá uma lidinha no teu contrato. Vixe, tá bom? Mãe. Dá uma lidinha. Assim, lê. Caraca, você é comentarista esportivo. Você trabalha num canal de esportes. Beleza? Tá tranquilo? Pedra avançada, velho. Entendeu, né, Ale? Tá claro, né? Já chega o fala sério. Gostei do carinho que ela tem pelo fala sério. Então, se você leu, releu o contrato. Você leu mesmo, tá? Não é? Não li nenhum momento. Ela que leu. Ela leu pra você. Ela sabe que ela que leu. Não, pior que um cara colocou aqui, agora eu perdi, mas colocou aqui. Ale, coloca no seu contrato uma cláusula. Porque se você parar, eu vou ter que mudar de canal. Não, mas tá? Enfim. Mas é o recado da Tereza, tá claro? Tá. Você entendeu? Claríssimo. Mas tua mulher é assim mesmo? Caraca, não, esse assim dia mesmo. Que pedrada, velho. Menina virou o Mano Brown falando com você. É, ela tava um pouco mais carinhosa. Esse dia ela tava mais tranquila. Tem a sorte danada que ela tava mais carinhosa. Às vezes ela não gosta muito de brincadeiras, assim, né? E do decreto, por exemplo, ela odeia, né? Ela é uma das poucas que não quer saber do decreto. Aí ela, de vez em quando, ela entra assim e aí eu apanho mais do que o Neymar contra a Colômbia, não tem jeito. Mas o melhor não é o áudio, o melhor é a tua cara de bunda, né, Leandro? Ah, não marcação tem que fazer, cerrada. Tem ao vivo ali, não dá nem pra se esconder, né? Ela tá te ouvindo hoje, nesse momento? Ela ouvindo. Ouve o programa também. Faz uma declaração pra ela. Daqui a pouco ela vai mandar mensagem, hein? Vai mandar e quando eu chegar eu apanho ainda um pouco, né? Não, mas ela sabe que ela é a nega véia, a dona do meu coração. Tereza, te amo e vamos assim, né? Porque o casamento tem que ser, né? O casamento Mandeu é uma bonito, ala. Né? Casamento é a relação que uma pessoa tá sempre certa e a outra é o marido, né? É. Bem bacana. Você sabe que a gente já começou... Acho que não ia dar muito certo mesmo, porque na lua de mel, a gente foi para um resort lá com todos os produtos incluso, né? Então, podia... Todos os produtos? É, podia beber, comida, podia fazer tudo lá. Certo. E aí, eu não me dou tão bem com os ricos, né? Fiquei ali jogando bola com os funcionários, peguei amizade ali com os funcionários e tal, e começava a jogar bola depois que acabava o expediente dos caras, né? E o jogo era Vera ali mesmo e tal. Peguei amizade com eles. No terceiro dia, a gente combinou de fazer um churrasco. Só que era minha lua de mel, né? Aí eu falei, pô, e agora eu vou falar pra dona Onça como é que vai ser, mas os caras parceiros, não, Ale, tem que ir. Tá marcado na lua de mel. Aí cheguei e falei pra ela, falou, ó, aconteceu isso, tá, a gente vai fazer um churrasquinho, coisa tranquila. Falei, na lua de mel, você é louco, eu não casei pra isso, eu não acredito, pô, não, assim não dá, isso, não quero isso, sei o quê, vou me jogar pela janela. Aí eu É sério? Falou. Caramba, hein? Aí? Eu peguei o telefone e liguei pra mulher da recepção. Tá. Falei, olha, senhora, minha mulher aqui, a dona encrenca, tá ameaçando se jogar pela janela. Falei, meu senhor, eu não posso fazer nada. Falei, sim, mas a janela tá emperrada, você precisa consertar isso aí. Primeira dica é ver se a janela tá abrindo. Tá, senão... Muito bom, muito bom. Vamos lá, os nossos ouvintes, 3284-7097. Sensacional. Coloca o Asdrubal no gancho, vai, toca. Que isso? Ô, mano. Caraca, velho. Mano não vai matar essa. Acho que mata. Pegadinha Mario Bros, né? Aquela tela da água. Tem de Lara. Quem, mano? Não é possível. Isso é deprê demais, cara. Oh. Quem que é isso aí? Não, o mano não sabe. Eu tenho certeza essa melodia não, não é possível. Né? Não, mas o mano não vai saber, peraí. Caçula e marinheiro. Quê? Como? Caçula e marinheiro. Caçula e marinheiro? Maldito assim. Não pode ser. Sabe isso, seu doente? Não, mas ó, volta o início da música. Caçula e marinheiro? Vê se não parece o Mario Bros da tela d'água. O começo parece mesmo. É o tema de Lara é esse do mesmo. Dr. Zhivago. É isso aí. Tema de Lara do Dr. Zhivago. Olha aí. Caçula e marinheiro? Não é possível. Maravilha. Quem não tem mulher, pensa na mãe, hein? Jesus. Rude, por exemplo. Ah, a bela mãe. Só não pode você pensar na minha mãe. Do resto. A mãe dele não é só ele que pensa. Ele conheceu. Caraca, velho. Ele conheceu a minha mãe. Caraca, velho. Sua mãe ouve bastante o programa, Rude? Ela ouve a partir das 7, que é a hora que ela sai do trabalho. Ah, então a gente volta ao assunto após as 7. A gente repete. E a irmã 7. Também do Rude é muito bonita. Ela ouve o programa inteiro. Conheci o Rude lá no clube jogando bola lá. Quer dizer, jogando bola, no caso dele, ele toma sol de roupa, né? Mais grosso do que a perna da Graciela Barbosa. Mais duro que salame de colônia, mas ele ia lá, né? É muito bandido, velho. A gente joga lá na categoria subcirrose. Eu fiquei 2 dias sócio do Banesco. Subcirrose? Eu paguei 12 cheques pro Banesco, fiquei 2 dias, fingi que eu fui transferido pra Curitiba, fiz mó mesa série. É ruim, o Rudy? Nossa senhora. Ruim. Peraí, todos os velhos. Quem já foi no resort sabe. Você só vê as coisas ruins do Rudy. Ah. Obrigado, Benjamin. As coisas boas. Por exemplo. A mãe. Por que, Benjamin? A mãe? Não é isso. Nem a aura dele é boa, cara. O que é bom, então? Você não falou verdade. Eu tava quebrando com ele hoje. Vai, beija, fala o que é bom. O Rudy tem muitas coisas boas. Por exemplo. Dá um exemplo, um só. A irmã. Pô, tá difícil. Não, é que ele não lembra agora. Beija no jurídico, vai. Ele ia falar irmã. Caramba, hein? Alô? Alô? Fala. Opa, alô? Alô? Quem é? Bruno. Ô, Bruno, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, Bruno do quê? Bruno Vinícius Assis França. É, e quantos anos? 32. RG, hoje que é quinta, com cara de segunda. Ah, não é verdade? Porque ontem foi feriado, né? Sim. O cara de domingo, hoje é, né? Vinícius, coisa. E aí? Coisa boa. Ah, sensacional! Mas o RG tá um ânimo hoje, RG. Oh, tô prestando atenção aqui, vó. Pô, salvou a hora aí. Que é o Carlos Alberto? É, tá parecendo a vó. Pô, tá bravo, hein? Não vai falar que você não conhece a imitação dele, que você vai mexer num... Você sabe o que vai acontecer aí. RG tá depois vem uma artilharia pesada na volta. Agora o foco sou eu. E o... É o foco sou eu agora. É o Dengue. É o Dengue do programa. Dengue. Deixa o RG descarregar em mim, daqui a pouco ele fica bem. Virou foco. Qual que é o bairro que você mora aí, ô Vinícius? Bruno, é Bruno. Mas não tem Vinícius? É o quê? Tem Vinícius, pô. Pera, não viu? Iara. Ah, é fácil. Osasco. É o que eu não conheço. E o time? Quanto eu vejo uma piroca? Ah, já tem aí, ó. Tricolor. Hoje, eu vou contar um negócio pra vocês que eu não sabia. Não sei se você sabe. Hoje, o repórter da Fox lá do Rio, Luciano Calheiros, deu a informação que eu fiquei surpreso. Uau. E ele falou? Gustavo Vieira, que era o diretor de São Paulo e saiu, estava negociando, e pelo que eu entendi, acho que é apalavrado, o Abel Braga para 2017. E segundo o Luciano Calheiros lá na Fox falou pra ele, e o Lucas Prato está certo pro ano que vem. Não, ele fez um convite pro Abelão, ele falou, vem, porque o Prato já tá acertado. O Prato já tá acertado. Ah, sério? Só que isso foi a informação do Luciano Calheiros lá na Fox, do Rio, só que aí eu não sei, o Gustavo. Alguns falam que isso não procede. Rapazinho, eu também vi o comentário e tal. Rapazinho, o Sombra tá bem de sintonia, então, hein? Ora, o Sombra, mas será que ele vai matar sim? Você viu só, o Sombra, ele só deu um exemplo. Ele falou do Prato e do Lucas Lima, o Prato ele já tá acertando, então. Eu não acredito que o Lucas Prato jogará no São Paulo no que vem, não acredito no Lucas Prato jogando no Brasil em clube nenhum. Ano que vem sem São Galo. Uma coisa o Gustavo teria feito certo, que é ir atrás de um técnico, né? Que a gente já tá atrasado nisso. Porque o Abelão é bom, hein? O presidente tá falando o tempo inteiro em Sene e o diretor tira foto com o Lucha. Pra mim, o RG tá fora. Então a gente já tá atrasado pro planejamento do ano que vem. Falar, foto com o Lucha, ele não tirou. Quem tirou foto com o Lucha? O Marco Aurélio Cunha não tirou foto. Nossa, isso é uma grande de uma sacanagem. Não, eles se encontraram no restaurante. No Rascal do Shopping Genópolis, eles se encontraram. E? Os caras se cumprimentaram. E tiraram foto? E alguém tirou foto. Então o Marco Aurélio Cunha não tirou foto com o Lucha. E depois? Não, calma. Não, mas depois teve uma segunda foto. Sim, mas a foto que vazou que a primeira. Que o Marco Aurélio fez questão de dizer, olha, tô aqui postando, pra não dizerem que estão fotografando. Tô aqui eu e ele, eu mesmo tô postando. Somos pessoas do futebol. Mas não tem nada a ver. Lógico, eu tô falando da primeira foto que vazou, os caras segundo. É mentira. É mentira, não é verdade. Foi encontro casual. E mesmo quando eles querem fazer negócios, essas pessoas não vão em restaurante. Lógico. E se o São Paulo escolher um treinador. Mas eu acho que o São Paulo, por exemplo, quando você vê o presidente falando do. Ah, possivelmente o Rogério Ceni pode ser técnico e tal, eu acho que é um desrespeito com o RG. O RG devia estar fora de São Paulo já. Ó, coitado do RG. RG é o nosso. Deixa eu ver com isso. Agora, o Rogério Ceni, até o dia 3 de. Hoje é 3 ou 3? 3. 12! Não recebeu qualquer ligação, qualquer proposta do São Paulo. Até o momento, não. Quem? Peraí, deixa o Rogério opinar, ele quer opinar. Fala. Diga, meu, fala aí. O mais engraçado disso tudo é que o time tá perdendo pra time rebaixado já, e o presidente não vem falar sobre o time, ele vem falar sobre futuro, sobre Rogério Ceni, ele só faz propaganda de Rogério Ceni, vem falar que vai trazer um cara muito bom aí pro time o ano que vem. Engraçado que ele não dá satisfação sobre o que tá acontecendo agora, né? Hoje eu vi um comentário sobre isso, né? Um pessoal discutindo na TL, na timeline, falando exatamente isso, que o Rogério Ceni, na verdade, foi uma cortina de fumaça pro pessoal discutir Rogério Ceni e esquece do que tá acontecendo, entendeu? Então, por exemplo, o fracasso, né, no Brasileirão, agora a gente vai estar salvo mesmo, então vamos falar de Rogério Ceni, porque precisa de contratações, precisa mudar, né, e até pouco tempo é muito estranho, porque antes do jogo contra o América, né, e até a gente brincando aqui, sendo fanfarrão e tudo, a pessoa fala assim, e o pessoal fala, não, precisa de 3-4 reforços e tal, mas que tipo de reforços, né? Mais Gilbertos da vida, esses caras. Ítalos da vida, né? Ô Bruno, é o que eu tava falando no começo do programa. São Paulo não precisa trazer 6 jogadores. Se trouxer 2 ou 3, mas tem que ser aqueles assim que é chegar pra jogar. Top. Porque se bem que se chega hoje qualquer William Bigode, também já chega pra jogar. Mas não é esse tipo de reforço que eu tô falando. Sim. tem que ser cara... Protagonista. Não, tem que ser top mesmo, tem que ser top. Chegar e falar assim, é daqueles que custa caro, é verdade. E o resto, pra ter mais ou menos, vai com a base. O prato chega pra jogar. Ah, né? E nós já temos alguns coadjuvantes que não são nem da base. Thiago Mendes é coadjuvante. Sim. Né? Hudson é coadjuvante. Hudson Schmidt é coadjuvante. É Wesley. Eu acho que o que você tá falando é só 50% do problema, porque outros 50% é mandar mais, eu acho que uns 15 embora, né? Isso vai. Queria perguntar a opinião do Alê, que tá aqui. O que você acha dessa história de... Lógico, é um papo que rola. Às vezes rola muito mais entre torcedor do que na realidade. É, Rogério Ceni, técnico do São Paulo. Eu acho que tem muito aí do viés político, né? De eleição no clube... E o Rogério é um nome muito forte, né? O Rogério, se ele realmente tiver o convite e vier aceitar, ele elege quem ele quiser. Então, ele está fazendo um caminho muito interessante, que além da experiência de campo, ele está estudando demais, ele está conversando com muitos treinadores, está fazendo curso na Inglaterra. É um caminho interessante. Eu acho que seria legal, para uma pessoa normal, não para o maior ídolo do clube, pegar uma categoria de base ou pegar... um clube de menor expressão para ganhar experiência. Tem coisa que você só aprende vivendo mesmo. Só que o Rogério, mesmo que ele estiver no sub-20 ou que ele for auxiliar do Ricardo Gomes ou de quem for, ele vai ser uma sombra muito grande pro treinador principal. Você coloca o Rogério no clube hoje, a torcida passa 20 minutos e vai falar o nome dele para ele assumir o comando. Então... Ale, eu vou divergir de você, vou te falar por quê. O Rogério Ceni é um cara que já se prepara como treinador há muito tempo. O Rogério Ceni cansou de mudar esquema, cansou de fazer substituição, de indicar jogador. Você pergunta para um monte de jogador que trabalhou com ele, pô, várias preleções, no final a última palavra era dele. É, isso é verdade. Como um cara que jogou até os 42 anos, é óbvio que lá pelos seus 36, 37, ele já tinha na cabeça o que ele gostaria de ser. Eu entrevistei outro dia o seu Pepe, o que jogou com o Coutinho no Santos. O seu Pepe contou uma história pra mim fantástica, que eu não sabia que o seu Pepe tinha sido treinador do Guardiola. Vocês sabiam? No futebol árabe. Sim. E que o Guardiola, o Alê, enquanto jogava na Arábia, tudo que o seu Pepe fazia, ele anotava. Sim. E um dia ele perguntou pro Guardiola: mas que tal que você anota? Eu quero me preparar pra ser treinador, estou me preparando já pra ser um treinador. Com o Rogério Ceni é a mesma coisa. O Rogério, gente. E outra, meu, o cara tá com adrenalina, o sangue quente. É, ele tá se preparando. Eu acho que ele já se preparou. Esses cursos aí. Uma coisa é só pra dar mais uma aperfeiçoada, pra ele ganhar um tempo. Como líder do São Paulo. Bom, o Rogério sempre teve, enquanto jogou, mais moral não que o treinador, que o presidente do clube. Só que uma coisa, quando você é treinador, você tem que ganhar os caras, né? O Rogério, jogador. Quem não corresse pra ele, quem não fizesse, jogasse o jogo dele, pra ele... Alê, o São Paulo vai meter uma molecada, vai jogar. Vai contratar, mas vem uma molecada aí, não vai fugir disso aí, a molecada vai jogar. Vai apostar na base. Você acha que na hora que entra o Rogério Ceni como treinador, esses moleques que até outro dia tiravam foto com ele selfie, pô, chegar lá o Rogério no vestiário, porra, nego vai correr, não, vezes dois. Dúvida. Só que, assim, eu acho que muita coisa vai mudar no futebol, e já mudou, só que uma coisa que não muda nunca é o jogador correr pelo técnico, acreditar na proposta, acreditar na linha. Tem muito treinador que sabe muito, mas que não encaixa, porque os caras, ele não conquista os caras. E esse é um trabalho que o Rogério nunca se preocupou, porque ou estava com ele ou estava fora. E como treinador, ele não pode perder jogador. Ele tem que conquistar o grupo dele. Eu vou de encontro com o que o Alê está falando. Vou ao encontro que ele está falando. Uma coisa é você mexer no time sem ter a responsabilidade da crítica. Uma coisa é você fazer parte do grupo e, como disse o Benjamin, mas ele já mexia no time, etc e tal. Mas se dava errado, se desse errado, a crítica era para quem estava lá no banco. Né? Então, assim, você lembra que ele criticou a alteração do Ney Franco? Eu não sei qual a influência que tinha, ou se tinha, e dentro do que acontecia. Mas se não desse certo, quem levava o pau era o técnico. Lógico. Então, eu acho que uma coisa é você saber o que deve ser feito. A outra coisa é você, na hora, arcar com as consequências do que você está exigindo. Eu sei o que eu acho que deve acontecer, mas na hora que sou eu que tenho que dar o comando, é que nem o cabo, tá ali só vendo o comandante, dando as orientações. O cabo fala assim, ó, o cara faz assim, o cara faz assado. Mas tá na pele do comandante, é diferente. O peso é diferente, a responsabilidade é diferente. O Rogério é diferente. O Sombra. Não, eu sei, mas... O Rogério é um caso à parte. Ele não tá isento do grito de burro. Mas Benji, ele não faz essa divisão com torcida, Benji. O isento de ser chamado de burro, ele não tá. Mas que ele está preparado pra isso, ele está. Ninguém tá preparado na vida pra ser chamado de burro. Pera, que ele quer correr o risco. Ele quer. Bom, é uma atitude que o Rogério pode ter, eu concordo. As pessoas, elas precisam correr certos riscos, mas eu penso assim, amigo, não sei se você concorda comigo. Hoje o São Paulo não precisa de um ídolo na frente do banco, ele precisa de um técnico. E o Rogério Ceni hoje, por mais que ele tenha uma boa intenção, o São Paulo hoje é um navio à deriva, cara. A diretoria ia usar o Rogério Ceni até como um escudo. Eu acho que o São Paulo poderia até ganhar em ter o Rogério Ceni à frente do seu banco, mas o Rogério não ganharia em ter o São Paulo hoje. Pode ser que no futuro aconteça, mas hoje, se fosse o Rogério, eu não aceitaria, não. Você pensa, cara? Eu acho que isso é absurdo o que estão fazendo com o Rogério, primeiro, porque não teve uma conversa, uma entrevista com ele perguntando quando que ele quer ser técnico de São Paulo. Porque, se eu não me engano, eu vi lá até uma entrevista lá com o Luxemburgo, que para a FIFA reconhecer uma pessoa como técnico, ela tem que fazer um curso, se eu não me engano, de 3 anos. E ele só está no primeiro ano ainda do curso dele. Então ninguém ainda perguntou isso para ele. O Leco, ele está usando o Rogério Ceni como cortina de fumaça, isso é ridículo. Você falar que o Rogério Ceni o ano que vem vai ser técnico de São Paulo, com um time desse na mão, como que isso só vai queimar a carreira do Rogério Ceni? O Leco nunca falou isso. O Leco não falou, o Leco nunca falou que o Rogério Ceni que será o treinador. Ele falou, um dia será. E outra, também não foi o Leco que ventilou a história do Rogério Ceni. O Leco foi perguntado, você nunca viu a diretora de São Paulo falar? A diretora de São Paulo responde. Em relação ao Rogério Ceni, eu aposto com você, amigo. Amigão, o que você quiser, se ligar pro Rogério Ceni amanhã, ligar, falar, Rogério, dia 1º de janeiro você assume o São Paulo, é assim, assim, assado, com Marco Aurélio Cunha, blá, blá, blá, duvido que ele diga não. Duvido. Sem reforços. Você acha? Reforços. Puta gelada, hein? Reforços. Mas se o Abel Braga vier e o Abelão vier e falar, olha, não tem reforço, é gelado, é quente. É diferente, quente. O Abelão não tem história. O Abel não tem nada a se queimar, né? São Paulo, não tem nada a ver. Ano que vem é um ano que São Paulo precisa reconstruir. São Paulo não joga Libertadores ano que vem. Uma coisa é o Guardiola assumir o Barcelona, não, que São Paulo é o daquele joga... time, né? O São Paulo talvez, pode ser talvez, o único paulista a não jogar Libertadores ano que vem. São Paulo entra no Campeonato Paulista pra querer ganhar. O São Paulo vai ter tempo, o São Paulo vai investir na molecada. É o ano pra trazer o Rogério. Se não trouxer, é nego bom. Mas esquece. O que é nego bom? Vamos lá, hoje. Protagonista que pra você... Pra mim o Lucas Lima é nego bom, pra mim quem? O Prato é o Lucas Lima é nego bom. Mas o Lucas Lima vai jogar no São Paulo? Ave, meu Deus do céu. É isso que eu tô querendo dizer, amigo. Não, ele tá, o que o Sombra tá dizendo, Benji, é que o São Paulo tem que ir pesado e contratar cara bom. Não vai pesado pra contratar Lucas Lima, não vai pesado pra contratar Lucas Prato. É igual o Corinthians, que não vai pesado pra contratar ninguém. Vai trazer jogador. Vai ser coadjuvante mais um ano. Vai trazer jogador. E outra, não, imagina, o São Paulo vai trazer Lucas Lima, o Corinthians vai trazer... Esquece, gente, isso aí é vender ilusão. Trazer um Nilmar... Mas ninguém vendeu isso, eu tô pedindo isso. Então, mas isso é uma ilusão. Eu também queria o Lucas Lima no Corinthians. Isso não vai existir. São Paulo um dia pegou o Ganso. Ou foi mágica aqui? Pegou um jogador que tava brigado com o clube. Lá vem ele destruir o Ganso. Eu acabei de falar, o Ganso não tava brigado com o Santos? Quanto convém? Mas o São Paulo teve que pagar o valor integral. Peraí, eu destruí o Ganso? Eu tô falando, o Ganso estava brigado com o Santos. E o Ganso estreou ontem, ficar. Jogou muito, hein? O Luiz Álvaro na época. O Luiz Álvaro na época fez jogo duro. Fez o São Paulo com a Diz. Pagou ainda, teve que pagar o valor. Tá bom, agora se a Diz. Obrigado ou não, teve que pagar. Então, agora se a Diz vier hoje pagar o Lucas Lima. Sabe, bom, o Lucas Santos Lima tem 10% só. Os outros são investidores. Se o Lucas Lima vai jogar no Brasil, aí toda história. Agora, eu não acredito que alguém vai contratar esses caras no futebol brasileiro. Não acredito, bom, não. Então, quem que o Leco vai trazer, então? Que ele tá falando que vai trazer um grande jogador aí. O grande o grande jogador é subjetivo. Se você Peter traz, Crouch, né, se você, que é alto. Hein, olha aí, se você traz o Nilmar hoje, é um nome. Não joga 6 meses. Então, mas pode ser. O Leco pode ser um grande jogador. Meu Deus do céu. Não, o cara já deve estar até com ferrugem. Não, mas pro Leco pode ser um grande jogador. Pra ele, então, mas ué, não... A gente vai... O último suspense pra que o São Paulo é? Fez foi o do Palmeiras, que a galera descobriu, e aí eles tiveram que ficar negando. O Wesley. Wesley, velho. É verdade. Pra quem, Nilmar, hoje aqui, né? Gostaria do seu time, Nilmar? Eu citei isso como grande jogador. Não, eles estão falando faz tempo essa história do Nilmar. Eu citei o Nilmar como exemplo. Fala pra você, o Leco gosta do Nilmar. Fala três jogadores hoje, vocês seriam três grandes reforços dentro do universo que vocês acham que é possível trazer. Fala pra mim. Fala um zagueiro, fala, caraca, ó, São Paulo vai trazer esse cara aí, mas ó. Talvez Jeromel. Um cara, talvez um cara que aceita. Jeromel. É, revelação. Quanto custa? Tá louco, mano. Quanto custa? Por quê? Tá viajando, mano. Uma vez a gente foi lá e tirou o Ganso, uma tudo vez bem, foi lá e tirou o Ricardinho. Mas ali é diferente. Mas você tirou o Ganso, não, o cara não vai ser vendido, o Grêmio não vende, senão a torcida vai lá e mata o presidente, velho. Para, não tem jogador em disputar Libertadores. Tá louco. O Lucas duvido. Prato. O Prato não vai vir, porque também o Atlético vai disputar Libertadores. Pô. É isso que eu falo. Eu acho que depende muito da situação. Esses times que disputam, né? O São Paulo não tem possibilidade, não, hein? Não tem no mercado jogadores outra, assim tão. Eu vou ser sincero, eu duvido que o São Paulo traga jogadores sensacionais como esses aí. Sabe por quê? São Paulo não disputa Libertadores. Ele vai investir pra ganhar Paulista? Vai. Mas duvido, o time, Domenico Gatto, deveria fazer um planejamento. Tem, eu acho, mas eu também. Mas eu concordo. Esse que é o grande mal dos times brasileiros. Mas peraí. Não, mas eu não tô dizendo que eu não concordo. Eu sempre falei isso. Só que os times não pensam assim, não. Mas tem que pensar. Mas vocês sabem que não pede. Domenico, tem eleição ano que vem no São Paulo. Tudo isso, Motinha, vai pesar. Mas infelizmente, gente, vocês estão falando uma coisa, um discurso é bonito. Eu concordo com vocês, sempre concordei. Mas os clubes não pensam assim. Mas o presidente o investimento pensa. Não é igual quando o time vai pra Libertadores, quando o time vai disputar só Paulista, gente. O Leco pensa assim porque ele pensa em eleição vamos ver, em abril. Quero ele ver. Pensa, ele vai, ter, vai trazer nome de peso sim. Duvido. Vai ser uma propaganda. Duvido. Mas o nome quer de peso é subjetivo, é isso que eu te falo. O Nilmar é nome de peso? Tô dando um exemplo. Não sei, o Nilmar faz tempo que a gente não vê jogar. O Diego Souza é nome de peso? Se vier, não, mas... Se vier, se vier jogar, porque é muito relativo. É. Por exemplo, você pega o Marquinhos Gabriel. É. Pô, todo mundo queria. Mas não é nome de peso. Não, mas jogou no Santos pra caramba. Ah, mas coadjuvante dos outros. Não, quando tava no Santos e jogou, ninguém pensava em coadjuvante. Pensava que o cara tava jogando pra caramba. Corinthians foi lá, passou na frente de todo mundo e levou o cara. Mas era nítido que o Thiago Neves os caras do peso. Santos eram Lucas Lima, Gabigol sim, e Ricardo Oliveira. Sim, o Thiago Neves os padrões do futebol sim. Entrou no time e arrebentou. Só que pros padrões do futebol brasileiro sei, não é. Pelo que eu sei, Thiago Neves é nome de peso, o Nilmar é nome de peso. Mas pelo que eu sei, nem na Arábia eles estão jogando e faz tempo. Aí é que tá. O Conca é? O Montijo é nome de peso? Conca, Montijo, é. Gente, eu gostaria. O Montijo jogou uma temporada no Cruzeiro, nunca mais jogou. E o Conca? O Conca é um monstro, mas o Conca não quer voltar. Mas será que não tem jogadores? Olha só. Será que não é possível que não tenha jogadores na América do Sul? O Palmeiras foi lá e pegou o Mina. Lógico que tem. O Mina. Tem o Borja. O zagueiro. O baita zagueiro, cara. O Borja do Atlético. O Borja, o Palmeiras parece, muito, que tá, parece que o Palmeiras, não sei se o Benjamin sabe. O Borja, ele foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo não comprou. O Palmeiras parece que tava atrás, não tava, Benjamin, ou não? Ele ofereceu antes da Libertadores por 6 milhões de reais. Gente, eu sei que tudo é difícil, mas se o São Paulo não trouxer protagonistas... Vai ser coadjuvante mais um. Aliás, queria perguntar pro Benjamin, que é um cara é muito bem informado. Traz o seu Tomelo. Isso é uma comédia. Tem dois jogadores, ô Benjamin, que o Palmeiras, pelo menos chegou pra mim, dois nomes que poderiam chegar. Esse Borja aí e o... Não, o jogador Atlético Mineiro, o Tardelli. Tardelli, você sabe alguma coisa? Ah, o Cuca gosta do Tardelli. Eu não sei se vai trazer, não. Porque mesmo porque eu fiquei sabendo porque o Gabriel vai embora e o Palmeiras tá precisando de um jogador nesse nível, né? Eu acho muito estranho que o Tardelli tá muito quieto. Você sabe qual ataque é possível? Perfeito, Domênico? Fala, Bolsonaro. Com licença, eu atrapalhei vocês. Ah, desculpa, não. Mas você tem licença. É coisa rápida, ataque perfeito é o Guerra Armando com Carlinhos Bala e Valdemar Carabina. Aí sim, é bom. Esse ataque é forte. Bruno, de peso. Bruno, antes de você desligar, fala três jogadores aí, fala assim, pô, São Paulo podia trazer pro ano que vem, fala aí. Ricardo Goulart. Felipe Melo. Felipe Melo? Sim. Bom jogador, pô. Porra, velho. Hernanes. Já deu também, hein? Mas o Ricardo Goulart tá jogando bola lá na China. Hernanes eu entrevistei esse ano. Onde é o Hernanes, hein? Eu entrevistei, aonde? Na Juve. Eu entrevistei ele esse ano, ele tá bem, ele falou assim pra mim, mas tá olha, veja, nos próximos dois anos. Eu não volto. Não tenho interesse em voltar. Tô bem, meus filhos estão lá, não, tá acho, tudo legal. Acho que ela vai voltar agora. Eles têm esse ano. Eu acho que no final da carreira. Eu acho que o Soares resolveria o problema do São Paulo, né? Mas, por exemplo, você quer ver, o Inter tá numa situação difícil. O Valdívia é um cara que poderia buscar. Sim. O São Paulo buscar o Valdívia? Nunca. Claro. Não, o Valdívia é do Inter. Ah, o Valdívia do Inter. É bom jogador. É bom jogador. É mais fácil buscar o Valdívia e o Palmeiras do que do Inter. Você viu que a namorada dele deu uma... Ajudou ele bem ontem, né? Quem? A namorada do Valdívia. Qual Valdívia? Você viu, Ale? O Valdívia do Inter? É, não. Ele falou. É, ela postou que o Atlético, o Inter foi eliminado não pelo Atlético, pelo juiz e pelo Celso Roth. Nossa, não pode ter falado. Ai, ai, ai. Colaborou bem, né? Que legal, hein? Nós vamos pegar esse time, hein? Ó, sabe o que é isso aí? O Paulo Nobre pagou. Vai, legal, Dudu. Boa, Valdívia. Paulo Nobre pagou para tumultuar o Leste. Boa, chupa, trouxa. Chupa aí, ô trouxa. Chupa aí, trouxa. Quem tem dinheiro tem, vocês não têm, ô trouxa. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Muito obrigado. É, mandar um abraço aqui pro Everton, Felipe, Igor, Laerte, Matheus, Mauro, Rafael e o Vitor. E... falar que eu quero ir na torcida do estádio 97. Então você tem que estar às 5 horas da tarde na rua Curumins, número 5, tá bom? Certo. De lá vai ser o traslado pro camarote único no estádio do Murumbi, tá bom? Tá certo. Um grande abraço pra vocês. Boa. E música com Curumins, Benjamin. Curumins. Eu curto muito com vocês, né? Um abraço. Valeu. Baby Consuelo. Nossa, Sombra, por que que o São Paulo não vai atrás do Vitinho do Inter? O Flamengo tá tirando. Imagina, é bom jogador. Bom jogador. Não acha, Lê? Mas se chega lá, eu sei, tudo bem, gente. Mas assim, nessa linha de jogador aí, que é meio. Tem que ser aquele, cara, que a torcida acredita. Mas ele resolve no Inter, que tá caindo. Ele é o melhor jogador, resolve no Inter. E o Inter vai abrir mão do Vitinho? Não, ele é do outro time. Ele não é do Inter, RG. Quem era o protagonista do Leicester na última temporada? Você tá pegando a exceção como regra? Não, eu tô perguntando. O Leicester não tinha expectativa nenhuma, Benja. Para, velho. Pro Benja não precisa investir em nada, não precisa ter planejamento. Não, mas não precisa nada. O Caetano inglês. Vai na sorte. Certo e foi, gente. Você tem algum problema. Eu não falei que não tem que investir. Não, não tem problema. Deve ter. É que você tá falando. Não, eu não falei. Ué, você falou, não precisa investir. Eu falei que não tem que investir. É isso que você tá mostrando. Não, vou desenhar pra você. Nossa. Eu não falei que não tem que investir. Eu tô falando que não tem no mercado... nomes que você possa trazer e falar, olha só, não tem. A gente, quando fala de um futebol brasileiro trazer jogador, a gente fala de jogador que, tipo, você falou que o Montijo agora seria uma grande contratação. Não é bom. Há 4 anos atrás ele jogou uma temporada no Cruzeiro e nunca mais jogou. Não tenho certeza, não. Nunca mais jogou. O São Paulo não foi atrás do Calleri? Não achou? Nunca mais jogou. Quantas vezes, ó, vem cá, a gente. São Paulo não foi atrás do Mike, não achou? A gente fala de Marcelo Moreno. Seria legal? Seria. Quando foi a última vez que eu não acho legal. Então, tá bom, tô falando nós que outro dia a gente tava falando. Fala aí, Ale, quando que a gente viu esses caras jogar? É, o problema é que quem tem mercado na Europa, no futebol de primeiro nível, não vem. Não vem. E também agora tem esses mercados alternativos, né? Como a China, que paga muito pelo jogador. E aí o cara quer fazer o pé de meia dele e vai embora, né? Isso tem acontecido com jogadores importantes do futebol brasileiro, né? Então tem essa concorrência. Então quem tem mercado não vem. E quem tem a oportunidade de ganhar muita grana, como no futebol chinês, como no futebol árabe, também pensa no aspecto financeiro. Então você fica um pouco limitado. O bom tem mercado e o ruim tem mercado agora. Eu sou muito mais investir num conjunto. Pichote. Do que não tem mais, gente, não tem. Mas o conjunto de São Paulo não é tão ruim, Benja. Não, é ruim. Não, é excelente. Não. Se você puser dois ou três jogadores que você citou. O Neymar, os Ramanão, pelo amor. Ruim é o América Mineiro, só. Concordo. Aí que tá. Dois ou três da outra cara. Muda a cara. É o que São Paulo tinha na Libertadores. Tem era o Calleri fazendo a diferença, era o Ganso fazendo a diferença. Se botasse o Calleri e o Ganso, já tava bom. Mas é que tá. Se você pega ali, ó, o Thiago Mendes, o Hudson, o Cueva, o Chaves, eles não são maus jogadores. Mas nenhum deles são protagonistas. Mesma coisa o Corinthians. O Corinthians hoje, quando eu falo de protagonista, Benjamin, de novo essa palavra? De novo, porque não essa existe. Palavra que faz a diferença, Benjamin. Vem cá, quem era o protagonista do time do Corinthians, do Tite? O campeão brasileiro. O Tite. Mas o Tite era um semideus, Benjamin. Você tá de brincadeira. Então, o Tite, ele conseguia extrair do jogador comum um futebol que nem ele sabia que você tinha. Você acabou de concordar comigo. Se eu tô falando que é muito melhor tentar investir e acertar num time, num conjunto, que esse negócio de protagonista. Mas não tem jeito, Benja. Hoje nenhum técnico brasileiro se assemelha ao que o Tite pode fazer. Nem o Cuca, que é o melhor treinador hoje em atividade do Brasil, se der um time limitado. limitado pra ele, não vai saber fazer jogar bola. Ele faz o Palmeiras jogar bola porque ele tem competência pra isso, porque também não é fácil. Não basta ter um bom time. Ele foi campeão da Libertadores, você falava aqui até o dia da final. Vai ganhar nunca. Lembra? Mas porque vai ganhar nunca. O Cuca, velho, ele tinha. Foi lá e ganhou a Libertadores. Peraí, peraí. O Cuca jogou bonito, hein, mano. O Cuca, ele sempre teve aquele. É como se fosse um karma de ser azarado. E ele conseguiu quebrar isso daí e vencer da Libertadores. Valeu, e dali em diante, não vai ganhar, sim, porque eu não confiava na parte psicológica do Cuca. Mas o Cuca dali em diante, Benjamin, parece que amadureceu. Mas hoje, e o é um treinador, hoje é um treinador que não pilha o time como ele pilhava antigamente. Por exemplo, o elenco Oliveira, do Atlético. Só um minutinho. O Marcelo Oliveira. Agora, na época ninguém apostava aqui no Atlético. Eu tô falando, no Atlético campeão tinha um elenco. O Ale tá espantado. O Marcelo Oliveira é pouco piloto pra muito carro. É pouco piloto pra muito carro. O Atlético Mineiro, hoje, Sombra, é o melhor elenco do Brasil disparado. Comparado com o Palmeiras, comparado com o Flamengo. Mas acho que é a quinta final de Copa do Brasil. Tudo bem, que ele chega, hein? Mas ele vai ganhar o formato Copa. Ele vai ganhar o formato Copa, Sombra, perdeu porque quatro. O formato Copa possibilita isso. Nem sempre o melhor vence. É uma bola parada, tá certo? É um lance ali individual. O Leão não ganha nem Copa, nem corrida. Mas tudo bem, é mais fácil, Sombra, um time limitado vencer um formato Copa do que um campeonato corrido. E os dois títulos do Cruzeiro foi Copa ou foi corrida? Mas aí entra aquele critério que a gente vai ter que voltar atrás. Você vai falar, mas quem eram os protagonistas do O time do Cruzeiro, entrou naquela época pra disputar tanto o bicampeonato brasileiro quanto os outros campeonatos que disputou, como se fosse o Leicester. Bom, era um time aí formado por refugos que ninguém acreditava. Era Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. E o que impede o São Paulo de montar um time e ninguém dá nada de ser campeão? Tá aí, ó, porque tá aí, ó. O Cruzeiro naquela época não tinha expectativa, o São Paulo hoje tem. Tá aí, ó, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart é uma dupla boa de se trazer. Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, eles são protagonistas agora. Na época do Corinthians não deu certo, Everton Ribeiro, estavam lá no Curitiba, e aí o treinador Rui... Isso é um outro lado. Isso é um outro lado. Você pega um ator e transforma ele em protagonista. Sim, mas você precisa ter capacidade próprio João, né, pra Benja? Fazer isso. E o que eu acabei de falar? O João é protagonista, é nunca foi. Aí a questão é saber se São Paulo vai ter capacidade de enxergar esses jogadores e se você vai ter um treinador capaz de fazer isso acontecer. Aí outra história, foi o que eu falei. Investe nisso. Aí eu entendo. É isso que eu falei. Investe nisso primeiro. Porque, olha, o próprio Maicon e o Jeromel, que hoje são jogadores que têm uma boa qualidade dentro do futebol brasileiro, eram jogadores que aqui no Brasil ninguém falava nada. Aí hoje, depois que eles vieram, eles passaram a ser protagonistas. E o Renato Augusto? Renato Augusto, é a mesma isso que coisa. Eu falo, transforma o cara. Você traz um treinador que sabe só montar que, um time. Lógico. O que tá num ambiente legal, tudo conspira a favor. Concordo. Agora você vai, vou trazer um protagonista. Não tem. Não tem. Tem. Custa caro. Enfim, não tem porque não dá pra trazer. Bom, vamos lá falar da BV Financeira. Amigão, não deixe pra depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! Vocês estão falando aqui nos bastidores do Tardelli? Tardelli jogou muito no São Paulo, só que ele era um cara... que baladeiro, ele... né? Ah, só que no São Paulo ele era um cara contestado. Quando o Leão foi técnico do São Paulo, ele era titular, foi campeão paulista, jogador importante. Contra o Palmeiras no Morumbi, ele entrou muito bem e cavou o pênalti que levou o São Paulo a ganhar do Palmeiras e eliminar o Palmeiras na Libertadores. Cavou? Você falou cavou, é isso? Não, cavou assim, porque ele driblou o jogador. Ele provocou uma situação em que o jogador do Palmeiras bloqueou a bola como se fosse o Bernardinho. É. Ô, Sombra, sabe um jogador que chegaria pra resolver? Fala, Silvério. São Paulo? É. Adivinha. O Malone. É um jogador que vem pra resolver. Imagino. Eles me olharam com cara de raiva. Ele é bom jogador, viu? Não é, porque o Malone é uma figura, né? Não, mas ó, o Luiz Abdal falou um cara que podia ajudar, que é o D'Alessandro. Eu acho que de repente é um D'Alessandro é do Inter, cara. Ele só tá emprestado. Ele não é do Inter, ele toca fora. Não sei se você acompanha a escalação. Tem 36. 5. Ele é jogador do Internacional ainda, ele tá emprestado pro River Plate. É isso que eu tô querendo falar. Olha só quem são nossas opções. Você traria o Alessandro ali? Eu acho que no custo-benefício não vale a pena. Não vale a pena? Ele era um dos maiores salários do Brasil quando tava jogando pelo Inter. Olha, dá umas dicas aí pro pessoal lá do São Paulo contratar, vai. É, eu acho que isso que o Beja falou é importante, você investir na base e aí tentar algumas contratações pontuais. Resta saber se o time, mesmo fora da Libertadores, vai ter uma saúde financeira para fazer esse tipo de investimento. Eu acho que um centroavante é muito importante. E aí muita gente fala do Sassá, que é um jogador que faz um bom campeonato no Botafogo, mas não deixa de ser uma aposta, né? O Prato é uma realidade. O Prato, para mim, hoje é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Tanto que é titular da seleção da Argentina, né? Uhum. Você não pode esquecer disso. Eu acho que você precisa urgentemente de um goleiro também, porque o Denis chegou a evoluir durante a temporada. Agora caiu de novo, mas num time que briga por título, para mim o Denis não pode ser o arqueiro. E precisa também de um jogador de criação, né? Porque o Cueva é bom jogador. Ele caiu de produção, ele falou sobre isso hoje, inclusive, porque não teve férias e tal, vem de uma temporada desgastante no México, depois seleção do Peru e agora no São Paulo. Mas ele não é um armador, não é um criador de jogadas. Ele precisa de um cara do lado dele que seja armador, sim, né? Até pra botar ele na beirada, né? Se fosse o Ganso e Cueva, tava feio. Ah, sim, o Ganso é um jogador com essa característica. Nossa. Então acho que um goleiro, um meia e um centroavante. E o Walter, hein? Entraria? O Walter seria um... De peso dos dois lados. Ah, né? E é bom pra fazer uma dupla com o Prato, né? O Walter com o Prato se dá muito bem. Né? Ia se dar bem, né? A dupla perfeita. Ah, perfeito. Com o Jefferson Feijão. Mas olha, o Walter é bom jogador. É bom. Então, você traria ele? É miolo mole, mas é bom jogador. Mas ele não pode entrar. É um cara, jogador profissional. Ele é gente boa, cara. Também concordo com você. Mas não pode um jogador profissional se apresentar naquela... O cara sabe chutar no gol. Coisa que a gente não tem mais. Ele sabe fazer gol. Com aquele peso, cara. Não pode. Ah, claro que não pode. Mas é isso que ferra o cara. Mas ele gordo. Chegou esse ponto. Mas ele gordo. É. Ele sabe mais acertar aí o gol do que todos que estão dentro exatamente de São Paulo. Essa é a questão. Isso é outra história. Também concordo. Ele gordo hoje no São Paulo era mas titular. Mas é pra você ver como o nível é baixíssimo, cara. É horrível. É horrível. O nível hoje é horrível. Se o Adalberto... Ele resolveu ir embora do Atlético Paranaense brigando por vaga. É. Vai jogar a Série B no Goiás. O Goiás lá embaixo. Ô, Beija, só o Adalberto Raquete entrar. Vai trazer quem? Estamos fechados com o Léo Gamalho já. Léo Gamalho. Que era do Havaí. É. Léo Gamalho tá no Goiás. Nacional, né? No Goiás. Não, ele tava no Nacional. Tá no Nacional do Uruguai. Já tá no Goiás. Ah, agora voltou, tá no Goiás. E tá fechado com o Adalberto já. Com o Adalberto Raquete. É. O Felipe Melo, sim, seria uma baita contratação. Ele já seria, tá, mas ele tá pedindo, pelo amor de Deus, quer voltar pro Flamengo? Mas não é tanto que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa de meia armador e centroavante. Mas você traz um cara. E goleiro, como disse. Mas você traz um cara desse, você já dá um respeito no meio de campo diferente. Eu acho que é mais um que vai pro futebol chinês, viu? Porque a pedida dele é muito alta e ele foi namorado pelo São Paulo, pelo Flamengo, mas parece que ele tem proposta da China também. Ó, eu falei com ele semana passada, esse ano ele não recebeu proposta de ninguém daqui. Ah, ele até falou pra mim brincando, falou, bem, já joguei tudo que é clube aí, de proposta mesmo esse ano, não recebi nenhuma. Agora, que ele não vai ficar na Inter de Milão, ele não vai. Ô, velho. Sim. Tudo certo aí, velho? Beleza. Boa, tem certo. Piadinha boa aí, velho? Agora é, salva. Tem uma quer dizer, é legal, não sei se... Vai você salvar. Não sei se elas vão gostar, né? Elas? É. Por quê, RG? Quem são elas? Elas quem, RG? É, ouçam. Tem os antes da piada também, né? Ah, tem. É elas, né? É. Opa! Aí, Dodô. Vai lá. Telefone toca no escritório. A esposa do cara. Mô! Tá aquele papo de mãe. Ah, né? Entendi. Mô, nossa, mô, acabei de saber. Verdade que seu sócio acabou de falecer, mô? Nossa, notícia triste, mô. É, pois é. É verdade. Ah, mô, sabe o que eu queria pedir, mô? Pra você? Fala. Ah, põe a minha mãe no lugar dele, mô. Porra. Aí o cara falou assim, ó, liga lá pro coveiro, eu não tenho nada contra. Se quiser pôr no lugar dele. Sensacional. Isso. Agora entendi. Muito bom. Minha mãe. Sensacional. Essa tem que ser rapidinho. É. Estádio 97 tem oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Temos algumas mensagens através do nosso WhatsApp. Vamos lá. E aí, rapaziada do estádio? Renato, do Butantan. Eu tô escutando o mano de falar aí que mano, ano que vem renda pro Libertadores no Itaquerão, mas o estádio tá pra cair. Como é que faz, viu? Polo aquático? O que tá pra cair é o peito da sua irmã. Juiz! Segue o jogo, sem falatório. Hoje o Juca Kfouri publicou lá, não foram 10 milhões de litros, né? Ele se corrigiu. Foram 20. Ah, foi mais. Mas é que tá, ele tá contrapondo a versão aí da construtora, inclusive do cara da Sabesp. Tudo bem, eu respeito a opinião do Juca e tudo mais. Ele postou as contas d'água do Corinthians. Não, mas tudo bem. Nossa. Ele pode postar. O Corinthians ele pode ter deixado uma descarga aberta, porque ali no Mictório, você vê como é que é? Descarga água de 20 milhões de litros? É água contínua. Haja descarga, hein? O banheiro não ficar com cheiro de mijo. Tem que fazer totox e xixi pra cacete. Aquele banheiro lá, RG, que para de... Sabe aquele que é sensorial? Esse negócio de sensor também vira e mexe da zica, né? Aí o cara tá lá, chega, dá uma mijada. Aí o sensor funciona. Da zica. A urina seca fica lá. Esse sensor do Corinthians é tão moderno, Sombra, que a água é contínua. Até quando o estádio não tá em uso, a água continua rolando. Tá bom. Deve ter sido por isso, velho. Esse mano tem ecologicamente correto, né? Então, cara, mas ecologicamente, Sombra, o mundo precisa dar um jeito disso daí. Gasta água, se dane, né? Porque, ó, dois terços do mundo é composto por água, tá certo? Dois terços. Como é que o cara fala, tá faltando água no planeta? É falha do ser humano, velho. Ah, tá. Aliás, quem não foi no mictório por sensor e depois não funciona, você fica assim, na frente do sensor. Fica balançando o braço, a água não vai. É, mas leva o fricô, viu? Leva o fricô? Não, mas mictório você não faz. Não, outro, eu falei no banheiro. Você leva é que dependendo do sair líquido. Você chegou a fazer no mictório, Benjamin? Já, quando não, tá líquido, ele faz. Falei no banheiro. O Benjamin, de vez em quando, dá aquelas rajadas líquidas. Ah, ele faz, né? Ele faz em pé. Mais mensagens através do nosso WhatsApp. Alô, galera. Aqui é o André. Sou 20 anos. Parabéns pela escolha do convidado. Alô, sensacional. Opa. Um dos melhores comentaristas que existe hoje. Ó. O cara mistura conhecimento com humor e autenticidade, né? Tenho duas perguntas pra ele. Primeiro, eu quero saber como é trabalhar com o Mauro, que é o oposto dele, né? O Mauro César Pereira. E depois, qual samba que ele frequenta? Esse cara é sensacional. Grande abraço. Sensacional. Obrigado, viu, André? Eu sou, na verdade, humildade, né? Uh-huh. Sempre com os 10 no chão, eu sou o segundo melhor. Primeiro todos os outros, né? Mas eu vou vários sambas, né? Eu vou no Bar Samba aqui na Fidalga, eu vou no Titular, que é lá na Moca, eu vou no Traço de União. Pô, leva um beijo um dia, ele adora. Cara. Meu Deus, me livre, não, Jamin adora. Samba. Ele adora samba, cara. O samba em Jamin Bach. Esse aí, ele gosta, eu sei que ele gosta. Vai na quadra da Vai Vai também? Da Vai Vai. Pegue lá, é isso aí, Ale. Então eu gosto de. Sempre que eu tô na folga, lá a gente tem uma folga por semana. Eu tô fazendo aquele... Pouca folga, hein? Mas é melhor que trabalhar, né? Vamos falar a verdade. Mas eu sempre tô fazendo aquele gelo vioral ouvindo um samba. Tá certo. E lá tem muitos comentaristas, né? Cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. E aí a gente tem que respeitar as diferenças. Um pouco vai por um lado, o outro vai por outro. Lá no programa que a gente faz da 1h, a gente tem um grupo bem interessante, que tem o Léo Bertozzi, que é o Ursinho Ted. Tem o Jorge Nicola, que é o homem pelicano, né? O irmão do goleiro Cássio. Ele tem cara de gripinha, né? Ele tem. E tem o Bruno Vicari, que é o boneco Ken. A gente tem uma turma boa lá. Mas é isso aí, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu tenho o meu jeito, que entendo o futebol também como entretenimento, né? E acho, na minha opinião, que não é porque você faz cara feia que você entende mais de bola do que fala com alegria. A minha ideia não é ser engraçado, é mostrar que eu estou feliz por trabalhar com esporte, estou feliz de trabalhar numa televisão importante, de falar para pessoas que eu gosto e tal, junto com algumas pessoas que eu admiro. E aí você está se convidando para ficar na casa do cara. Você tem que ser minimamente simpático. Exatamente. Então essa é a minha ideia. Você vai na casa não do tá cara... dando certo, a verdade é que não tá dando certo, mas essa é a minha ideia. Ale, você vai na casa do cara e fica com cara de enxaqueca, não dá, né? Então, já nessa linha, Ale, existe o Cucabol? Não, eu acho que isso não existe. Eu acho que existe ali algumas situações programadas. O Cuca já vem, por exemplo, com um montão de jogada de bola parada, que ele já executa há algum tempo, desde o Botafogo, né? Ele tinha jogada de falta, que é muito difícil fazer. Que envolvia, às vezes, 4, 5 jogadores. E que dá certo, né? Dá certo, é. Então, por exemplo, eu tenho que sempre transformar a situação, me colocar na situação que acontece lá no dia a dia do clube. O Cuca chega para os jogadores lá e fala assim, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer um treinamento tático aqui, de um lateral ofensivo, que eu fiz muitos gols lá no Galo, né, no Atlético Mineiro com o Marcos Rocha, e vai sair uns gols aí, vai sair uns 4, 5 gols. Aí os jogadores falam pra ele assim, pô, professor, vai sair gol? Vai sair gol, vai dar uns pontos pra gente no campeonato. Vai, então se vai sair gol, é melhor não fazer. Vamos fazer uma jogada que não sai gol. E eu acho que treinamento é prever situações, ele prevê várias situações, às vezes até de jogada de início de jogo, lateral ofensivo, falta pelo lado, escanteio, contra-ataque, e eu acho que esse termo eu não reconheço. A gente joga certinho, é assim, bonitinho, Cuca. A gente joga. A gente vai jogar lateral para a bola entra, a gente comemora, felizinho. Agora tem que lembrar que o Moisés não vai jogar. Ah, Cuca não chora não, não chora, velho. Calma. Cuca não chora, trouxemos um monte de hambúrguer pra você, Cuca. A gente fica felizinho, vai comer tudinho. Olha, queria agradecer aí, olha, o pessoal aqui, ó. A visita do pessoal do Rino Burger, né? Bom, hein? Que o papo ficou mais gostoso com o Rino Burger aqui no estúdio, hein? Nossa. Hambúrgueria, olha, é uma hamburgueria muito legal, charmosa, aí elegante. Sim, Sombra. Dá água na boca. Fica em Pinheiros, também tem delivery, né? Então, um abraço ao pessoal do Rino Burger. R-H-I-N-O Burger. Um abraço, carinho. Tirei um pra mim, Bob. Mas não tem endereço. Que legal. Deixa eu ver. Padre Garcia Velho, 83. 83 Pinheiros. É, rapaz. Perto da casa de RG. Você vai no Rino Burger, você come um hambúrguer, depois você toma um café na casa do velho. Legal, hein, ó. Ô, Sombrinha. Ó, que legal, hein? Deixa eu ver o telefone do delivery dele. Bacana, batata, hein, velho? 33600923. Repita. 33600. Vai, vó. 0923. 0923. É isso aí. Ô, Sombrinha. Muito obrigado aí, o Aleto Bioca. Um grande abraço. Ó, eu tô ouvindo... Eu vou comer o Rino Burg. Eu tô ouvindo o Rino do Parreira. Olha, a primeira pro convidado, viu? Ah, já tá comendo. Já tá. A primeira pro convidado. Que os caras são tudo mal educados. Você não tem noção. Ah, mas já tô escutando. Ó, posso falar o... Não fala de comida, né, Ale? Só pra terminar aqui, o que o Ale tava falando, que lá tem vários tipos de comentaristas. E ele se respeita, é parecido com a gente aqui. Quando um fala, o outro, cala a boca que você não entende nada. É quase igual. Eu tô ouvindo o Hino. Tem uma notícia muito triste pra torcida do Parmeira. Fala, vó. Como assim, vó? Foi, vovó? Porque o Alioli. Ó. O Alioli. Que é o Alioli? O Alioli, o jogador. Alione. Alione. Foi julgado e podia pegar até 6 jogos pela expulsão contra o Grêmio. Infelizmente, ele não pegou nenhum. E aí ele... Então ele pode jogar. Ele já pode ser relacionado. Então a notícia é muito triste aí pra torcida. Muito boa com o... Que isso, boca cheia, olha a boca cheia, ô. Mais mensagens. Aí, pessoal. É o Guto Palmeirense. E eu tô bravo, hein, bicho? Eu tô bravo porque o Itaquerão foi feito com o entulho do Palestra. Então o Palmeiras vai cair pela terceira vez. Ai. É, esse vídeo é muito bom, hein? Mandou bem, hein? Ah, cara, vocês é não acharam engraçado, não mente, vai. Foi engraçado. Foi engraçado, vai. Foi engraçado. Até o Ale riu. Ah, mas pro campeonato ficar bom, Sombra, o Palmeiras deveria perder pro Inter, aí o Flamengo vencer. Pra dar uma emoção. Pra dar uma graça. Não fala aí. Título lá na frente. Pode ser que ganhe. É isso mas aí. Pro campeonato torce mesmo. É legal vocês torcendo seca contra. Mesmo, galinha. Não, aí depois fala que não vem com esse papinho depois de falar que não tem antes aqui, hein? Eu nem vou ver o jogo. Eu nem vou ver o jogo. É, isso que é bom, né, Benjamin? Porque os caras ficam... Não vai ver o Cássio. Você vai estar lá torcendo no domingo? Vai estar torcendo porque o seu São Paulo e o Corinthians joga sábado, amigão. Domingo você vai estar na frente dele que nem um louco torcendo pro Inter. Mais mensagens. Fala, galera do Estádio 97. O que tá falando é o Lecão, cruzeirense... Cabeça inchada, meu time fez eu passar vergonha, mas tudo bem, vamos lá. A chupa, trouxa. Segue o jogo, ano que vem tem mais. Queria mandar um abraço aí pro Ale Oliveira. Não, opa! Falar que eu sigo toda sexta-feira o decreto. Minha mulher dá risada pra caramba depois que eu mostro pra ela pelo Facebook. Aí, Ale, manda um decreto pro Lecão Cruzeirense amanhã, valeu? Larissa, minha mulher, vai gostar. Um abraço, pessoal. Vocês são oda. Falou, vocês, Cruzeirense, valeu. Chupa. Tem que fazer um decreto aqui hoje, chupa, ó. Aí, ó, trouxa. Bom, pode fazer o decreto. Pode fazer um decreto. Pro André e pro pessoal do Estádio 97, um especial, né? Porque em terra de bêbado, álcool gel é pra ter. Então hoje é dia de derrubar Pokémon sem celular. É dia de cantar aquela tia que vende bala, de pagar as primas com vale-refeição. Pode me chamar de xereque, porque hoje eu vou engravidar um dragão. E se a bebida estiver prejudicando o seu casamento, abandone o matrimônio. Hoje nem o Google me acha, porque em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. Sensacional! Meu Deus. Muito bom, então já decreto. Pode ir pra madeirada hoje. Muito bom, Decreto. Decreto sensacional. Bem legal, hein? Parabéns. Olha aqui, mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Boa tarde, pessoal da estádio. Aqui é o Rafael de Osasco, palmeirense. Queria saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham se o Palmeiras perder esse jogo para o Inter? Na minha opinião, se perder, já era o título. Embora matematicamente ainda vá haver as chances, né? Mas eu acho que psicologicamente o Palmeiras não consegue mais, não. O que vocês acham aí? Um abração pra vocês. Ele é palmeirense, tá louco? Eu acho que já, depois que perdeu pro Santos, acabou a moral. Eu acho que... A boca aí, ô trouxa. Come o lanche aí e enche a boca, vai. Se perder e o Flamengo ganha, lógico que... Mas vamos combinar com todo mundo, é que vai. Atrapalha, vai. Vai fazer o quê? Atrapalha. Come aí, fica quietinho. Fica piano aí. Você viu que vazou a fatura do Luciano Huck? Você viu? Porque é um absurdo, problema é isso. O Luciano Huck tinha que processar. Mas, ô Benja. Deus e o mundo, amigo. 280 mil. Isso, isso é verdade. Isso é verdade. Mas se for. Mas você sabe o que é pior? O cara trabalha, ganha o dinheiro dele, dá as contas que ele quiser. Ele tá roubando. Ô Benja, sabe o que é pior? Tem alguém com medo de vazar a fatura, gente. Sabe o que é pior? Não, o pior não foi isso. Sabe o que é pior, Vieira? O pior sabe que foi, Rudy. Foi no corredor da rádio, o cara falou assim: pô, ele gasta pouco, hein? Ô, Soma, sabe que eu fiquei mais irritado? Que nem o pagamento mínimo dela eu conseguiria pagar, que é 42.174. É complicado. Outro dia roubaram o meu cartão com a senha aqui. O meu cartão fica com a dona encrenca, ela que administra. Você tá brincando? É, roubaram o cartão com a senha, fatura veio mais barata. O cara quis devolver, eu falei, fica dois meses mais. Pra dar uma equilibrada, né, beijo? É. Aí depois devolve. Deixa com o cara, né? Deixa. Eita, nós. Estádio 97, tem oferecimento de English Town, Domênico. É, Domênico, mandar dica pro Luciano Huck, vocês Domênico viram? Domênico, acabou cheio, hein? Não, tô não, velho. É, então. Olha só. Vou falar pra você uma coisa que é importante. Se você quiser fazer um golaço na sua carreira, RG. Sim. De repente você quer driblar as dificuldades e conseguir aquele emprego bacana, um emprego melhor. O que eu faço? Então você, RG, você, meu amigo, minha amiga... Minha amiga, meu amigo, sim. Presta atenção, antes de qualquer coisa, qualquer você tem que virar, antes de fazer qualquer coisa, você tem que virar craque no inglês. E como é que eu faço isso? A English Town RG, que é a maior escola de inglês online do mundo, sim. Agora é English Live, porque viver o inglês pode definitivamente mudar a sua vida. A English Live é legal, hein? Tem aulas ao vivo para você aí. Treinar, né? Conversando com gente de todo mundo. Together. Inclusive, com professores particulares, se você quiser também. Oh, yes. Lá na English Live, sim. Você aprende em tempo recorde. Porque pode estudar a qualquer hora do dia, sim. Em qualquer lugar. Sim. Se, por exemplo, tá na frente do tablet, você vai estudar. Sim. Se tá na frente do computador, você vai estudar. Você tá com o seu celular, por exemplo. Todo mundo tem celular hoje. Sim. O mundo tem celular. 24 horas por dia, você pode estudar isso mesmo. A qualquer hora, a qualquer momento. Com a English Live, você não perde tempo, não perde dinheiro. De repente, indo até uma escola, não é verdade? Sim. Você vai até a escola, ele tem que parar, estacionamento, vai gastar dinheiro. Sim. É gasolina, não é verdade? Sim. Olha só, a English Live está sempre do seu lado. Sim. Está sempre com você. Sim. Fala aí, RG. Sim. Meu amigo que está ouvindo agora, você falando inglês, mandando bem. É show de bola, não é não? Table, umbrella. É, meu amigo. One, two. É isso aí. Sim. Então ligue já para English Live. Sim. 0800. Sim. 719-1999. Sim. 0800-719-1999. E se você falar que tá ouvindo o programa agora, RG, sim. Você vai ganhar um descontão, hein? Sim. Um baita desconto, hein? Sim. Ligue já 0800-719-1999. English Live, inglês ao vivo para você mudar de vida. Muito bem, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Caraca, velho. Sou aquele canarinho. Canarinho. Que cantou em seu terreiro. Chico Rei Paraná, mano. Essa aí é Chico Rei Paraná, velho. Isso aí é um hino da música sertaneja. Caramba, hein? Alô? Tá demais. Tem guardanapo aí? Alô. Quem tem guardanapo? Aqui, ó. Pega aí, tá voando. Guardanapo. Alô? Os hambúrgueres fizeram sucesso. Porra, sucesso. Uma delícia, velho. É verdade. Depois tem um docinho aí que eu vou falar dos meus amigos que trouxeram pra nós, que é sensacional também. Vai falar de mim? É, um doce. Eu sou seu docinho. Que docinho? Isso é um esculete da véia. Isso é belíssimo. Isso é um estorvo, isso é. Uma praga. Palmeirense. O que é? O que é que você falou? Palmeirense. Bilisca, ele é palmeirense. O Ricardo, que é o Ricardo, meu amigo Ricardo, Adriano, tudo palmeirense, tudo gente boa aí. Parabéns. Valeu, viu? Parabéns, hein? Bom, trouxeram os docinhos. E os docinhos deles têm porta-retrato com a nossa cara, mano. É o Doce Nanda. Ateliê, bem legal, né, mano? Gostou? Os caras abusam. Excelente, hein, Domênico? Eu já comi um Rude e um Você gostou? Tá? Ah, você comeu eles aí? Ah, uma delícia. Acesso é, que eu tô me guardando pra mais tarde pra você. Ateliê dolcinanda.com.br. É bem legal, viu? Tem no Facebook lá, tá bom? No Twitter lá. É, pode ligar também, 998-83-282. 998-83-282. Já fiz o jabá. Mandei a foto pra dona patroa lá, ela já pediu o cartão imediatamente. É, Ricardo, a gente boa. Gostou, hein, Gê? Bom, né? Os docinhos, gente boa. Show de bola, velho. Gostoso, velho. Meu Deus. Ô, alô. Alô. Quem é? É José Ricardo. Ô, Zé Ricardo, tudo bom? Tudo jóia, e vocês? Tamo aí, né? Bem. Fazer o quê, né? Paulo Ricardo. Não, é Zé Ricardo esse. Ah. E quantos anos você tem? Ah. 35 anos. 3.5, RG. É só o Zé Ricardo? Só Zé Ricardo? Zé Ricardo Silva Marques. Ah, vem 4 vezes sem juros. É, então não marques bobeira, responda logo, né? Sensacional, aí salvou a hora. É uma piada, RG, parabéns. É, salvou. É isso aí. E o bairro? Qual bairro? O bairro, essa é fácil, hein? Vila Pires. Ô, Beijinha, Vila Pires. Vila o quê? Eu conheço. Pires. É do lado da Vila Xícara. Peraí, gente. Pega o cotovelo. Seu que eu não conheço. Viu? Eu tô dando. Aonde? Ah, tá. Do que você gosta? Ah, tá dando. Eu gosto de piroca, amigão. Oi? Quando eu vejo uma piroca. E do Ale, é boa? Boca. E do Ale, é boa? Que? É, velho. E o time? E o time? É tricolor. Tricolor! Falando nisso. É. Tá desmotivado, hein? O maluco que desmotivado acredita, o quê, né? Velho? Tá desmotivado, você não viu o jeito que ele falou? Não, que desmotivado o quê? Ele falou e entrou embaixo da cama também. Não, tá para. Feliz pra caramba, os caras brigando pra não cair. Ué, e aí? Não, não tá brigando pra não cair, velho. Tabadão tem clássico, tá louco. A gente não entrou na zona de rebaixamento, você não pode falar que tá brigando pra cair. Eu tô dizendo que o cara não tem como tá feliz. Seu tonto. Os caras mandam hambúrguer com bacon, que é pra não comer, né? É, bom. Ué, tira o bacon, velho. Tira o bacon, falei pra você, velho. Bom pra caramba. Ah, muito bom, velho. Mandaram isso salada também. E resta um pai nosso antes de jantar. O pai nosso. Esse beijo é mesmo uma coxinha, mano. Viu? Valeu, sensacional. Ô, tricolor. Fala, Mota. De tudo que a gente tava falando aqui, você concorda com a história do Ceni? Ceni pro ano que vem, sim ou não? Olha, eu concordo. É? E vou te falar por quê. Por quê? É, analisando aí... Essa cadeia hereditária? Nós temos... Boa. É, nós temos hoje Ricardo Gomes, que não entende nada de futebol, ou pelo menos ele só faz escalação errada no nosso São Paulo. Não, mas não pode falar que o Ricardo Gomes não entende nada de futebol, gente. Isso aí também é sacanagem. Não, ele é ruim, só isso. O cara jogou, o cara conhece. Deixa ele concluir. Dele, ué. É a opinião dele, velho. O Gomes não entende. É a opinião dele. Ele entende. Mas é a opinião do cara, velho. Você não deixa o cara criticar. Não, não, não. Você tem seus amigos, não pode falar. Eu nunca vi o Ricardo Gomes. Ah, então você tá falando. Então por quê? Eu nunca. Por quê? Você. Deixa o ouvinte criticar. Você falar que um cara que jogou bola a vida inteira, que foi um baita zagueiro, que não. Teve bons trabalhos como treinador. Oh, o cara não sabe nada de futebol. Sabe ele, ué, pro você. Ouvinte, ele não, tá mostrando que não sabe seguinte, nada. Ô, Neco, contrata o ouvinte e o Mota. Pra aê, ser bem, já fala bem. Não, deputado. Não, você foi bem agora. Para. Meu cabo eleitoral. Tudo não pode falar, velho. O deixa cara é ele. Ruim. Vai, velhinho, fala. Vamos de novo. Vai. Ele não entende nada do que está acontecendo no São Paulo, porque... Você arregou pro bem, gente. É amarelão também, velho. Você é um bundão, Mota. Vai, e o último jogo dele contra o América Mineiro, pelo amor de Deus, o São Paulo pegava a bola com os zagueiros e rifava lá pra frente. A bola não passava pelo meio de campo. Então ele não entende porra nenhuma de futebol. Mas o São Paulo perdeu um monte de gol, Malta. O goleiro do América foi o melhor em campo. Mas o São Paulo jogou mal, cara. Perder um monte de gol contra o América não é mérito, velho. Não é. Desculpa. O América é horrível, velho. Você é meu amigo. Meu, agora o que eu não entendo é o seguinte, por que o Bufarini fica no banco? Exatamente. É o nosso lateral, velho. Ele tem que improvisar o Wesley. Tem algum decreto no São Paulo que o Wesley é obrigado a jogar todos os jogos? Decreto é com o Alê. Inclusive, meu amigo Thiago, ele perguntou se no decreto tá proibida a punheta. Que isso? Ah, de que isso? Ô, juiz! Tá louco. É um prato português, seu idiota. Você leva tudo. Mas você levou pro outro lado. Juiz. Que é isso, mano? Você não deixou terminar. Punheta de bacalhau. Você sabe o que significa? É bom. Tá proibido ou você deixou ali? Não, tá proibido por causa do aroma, né? Que complica pra nós. Gosta ali. Não curte um bacalhau ali? Gosto mais do que lasanha. Mortalizando ele no momento. Olha, que legal. É, bonito. Alisando quem? O tricolor. Oi. Tá susto. Quem é a contratação de peso que o São Paulo vai trazer pro ano que vem? A bela pergunta essa aí, foi forte. O Walter. Essa é uma bela pergunta. Fora o Walter. É o Valtão. Mas eu tenho uma sugestão para o gol, por exemplo. O que vocês acham daquele goleiro Gatito Fernandes? Nossa senhora, é horroroso, velho. É do... Figueirense. Ele tá jogando lá em Santa Catarina, no Figueirense. Meu Deus, não. Você gosta dele, velho? É isso mesmo que você tá sugerindo, cara, pro São Paulo? Qualquer um é melhor do que o Davis. Vocês não gostam do Aranha? O Davis é horroroso. Você é corneteiro também. Oh, é melhor uma pedrinha de Césio do que o Gatito Fernandes. Tá de brincadeira, velho. Para, mano. Véio, Gatito Fernandes, é isso mesmo que eu ouvi, cara. Entre Colou, leva a Aranha pro Morumbi. É isso aí, mano. Aí não vai dar certo, mano. A torcida pegando no pé. Nem vai estrelar. Olha que comentário fascista, você não fala nada, você concorda. Comentário idiota. O outro levantou a bola pra essas palhaçadas. Seu fascista, não, não, velho. O Aranha não joga bola? O velho é traíra, velho. O Aranha não joga bola? Levantou essa bola. Você que tem a cabecinha cheia de maldade. Sei, vai, Gê. Falou. Você é macaco novo. O Alexandre Tavares falou que a contratação ideal para o São Paulo é o Léo Áquila. Tua mãe que é. É, Chico. Ah, mãe. Eu acho o seguinte, ó. Eu tenho uma teoria. É a mãe do Rudy, não. É a mãe do Rudy. É só gaveta já, Lê? Você nem conhecia a véia, né? Sim, já vou ligar pra Tereza aí. Ela vai dar bronca em você. Pô, o Ale chegou aqui e já quer. Todo mundo, velho. Quer furar os olhos do Rudy, velho. É eu, respeito todo mundo. Não. Pensei que era só eu. Se tivesse alguém que liberasse da mãe aqui, é pro Domênio. Obrigado. Eu sempre fui fã dele. Desde muito obrigado. Aí, doutor. Ela gosta de mim? Quer assinar pra perguntando só. Quer eu posso agitar pra você. Não, se ela quiser. Gosta de mim. Passa a procuração, Dodô. Eu posso ser o seu Tinder. Faz uma procuração. Você dá não, mente não. Aqui ou ela dá mente. Você chamaria não, o Domênico de pai? Com certeza. Imagina, morar com o Domênico já, ver o jogo. Ô, vim de campeonato de São Paulo, moto, vai. Cuidado. Peraí, eu tô agitando minha mãe pro Domênico, Benjamin. Tem que agitar a mãe dele, ó. O programa tá rolando, seu tonto. Cada um fala o que quer aqui. Quando é do Corinthians, você não fala porcaria nenhuma. Aí ele reclama. Quando é do São Paulo, essa anta não fala nada. Agora, parece o São Paulo, ele se intromete. Vocês são muito violentos. Ele tá ganhando alguma coisa. Segue o jogo, segue o jogo, sem falar. Eu cheguei à conclusão. Eu cheguei à conclusão. Eu cheguei à conclusão que o Benjamin tá ganhando alguma coisa do São Paulo. Só pode. Porque ele defende o Leco. Ele tá empurrando o Ceni pro São Paulo. Ele defende. Cala a boca, ô. Ô, juiz. Cala a boca. Ô, juiz. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falar. Eu não sei se você sabe. O estádio sempre foi assim. O estádio sempre foi assim. Vai, Mota, assume. Ó, vai. Eu tenho uma teoria sobre o goleiro, Denis. Assume, Mota. É o seguinte, cala sua boca, eu não tô falando com você, seu cara. Ó, eu tenho uma teoria sobre o Denis. O Denis, depois do Ceni, a gente vai ter que passar por esse período. Deixa queimar o Denis. O próximo goleiro que vier pro São Paulo ainda vai ser queimado. Deixa queimar o Breno também, mano. Não. Ainda vai ser queimado. Vai, mano, vai. Foi boa essa aí. Ainda vai ser queimado também. Escuta só a minha teoria. Por quê? Todo mundo passou por isso. O Palmeiras passou por isso. Quando saiu o Marcos. E não adianta. A torcida tem o Ceni na memória ainda. Vai ser difícil. Nenhum goleiro no Brasil... Olha, queria comentar isso aí, mano. Vai substituir o Ceni. Ponto. Mas, na cabeça da torcida, qualquer erro que o Denis faça, ele vai ser péssimo. O Denis se queimou, como se queimou o Michel, entendeu? Então, eu acho o seguinte... É diferente. Por quê? O Ale mandou um WhatsApp aqui. Será que o Mota vai deixar eu falar hoje? Não, tá ótimo, Mota. Tá fazendo um grande trabalho. Obrigado, vamos analisar esse último jogo do São Paulo. Mentira, o São Paulo chutou 3 bolas a queima-roupa e o goleiro do América defendeu todas. Na primeira bola, chutada de longe, fora da área, o Denis aceitou. Isso não pode acontecer com um time grande. Ok. Você concorda comigo que o Denis salvou São Paulo em nos últimos jogos? Meu Deus do céu. Ele jogou bem algumas partidas, ele fez algumas defesas difíceis. Não, sim. Ele fez defesas que tinha que comemorar como um gol. porque o São Paulo tava mal e ele salvou o São Paulo. Pô, sem parar. Em lances decisivos. Ok? Ele foi bem, mas ele sempre aceita uma bola ou outra, cara. Eu acho que Eu não é meu goleiro ideal. Eu não gostaria. Pra mim, o titular do São Paulo é o Renan. Ponto. Eu colocaria o Renan e o moleque até o fim. Mas acho que o Denis também não é tudo isso que a torcida pinta. Mas acabou seu tempo, nós estamos sem parar. Aí o Alê não vai comentar. Coitado, o cara nem falou, velho. Você quer ir na torcida? Então você tem que estar. Tá... Que hora, Bá? 5 horas da tarde. Mais conhecido como 17. Na rua Curumins, número 5. Ok? Cinco música com Curumins. Curumins. Guardiã. Seu placar, velhinho. Pra São Paulo e Corinthians. 2-0, São Paulo. Nossa, nem o cara acredita, velho. É, porque 2-0 é mais ruim. E seus abraços? Tá com a chance de acontecer abraço. Zero. Ah, tá, falou. Valeu. É isso aí, velho. Um abraço, tchau. Together, um abraço. Bora. Vamos lá. Solta, solta a bagaça. Momento vamos sem lá. Aí, se ligar ouvindo, momento sem parar, funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Chegou é bêbado já. É isso aí. Patinho tá bom de passo, hein? Fred Vini e Donizete, velho. Como eu chegou dançando no estúdio, velho. Olha lá. Quero ver quem que não dança. Mano, com uma nota. Nossa, o que é isso, mano? Só na batidinha, mano. Divino e Donizete, mano. Meu senhor. Benjamin, aquelas festas de peão, velho. Você cola lá, mano, aquela fogueira acesa. Ô, Benjamin, você pegaria carona com o mano até, tipo, o Rio de Janeiro ouvindo isso? Não, vamos pra Barretos um dia? Não. Nossa. Pra Lindóia, vamos pra Lindóia. Sacanagem quase com os bichos. Não, quantos, quanto você tem? Ô Benjamin, não, pra assistir shows. Quanto caiu a linha? Quantos quilômetros você aguentaria ouvindo essas coisas junto com o mano? Eu pediria que você trocasse a distância por metros. Metros. Ó, cê, também cê... que você falasse no singular e não no plural. Ô Benjamin, se o mano chegar pra você e mandar assim, ó, Benja, vamos pode passar um fim de semana em Águas de Lindóia? E a gente vai, você vai no meu carro ouvindo esse som. É obrigado a ouvir isso aqui. É melhor você pegar a carona comigo do que com o Vieira. O que você prefere? Por que comigo? Aí eu prefiro o Mano. O Mota? Você prefere o Mota? Eu também, porque o Mota é mais autêntico. Ai, ai. O Vieira paga de machão, velho. Que isso, vai... Vieira? É, o Vieira mas curte é uma... Trouxa. Uma pelo menos você ia ganhar, né? Dá pra repetir esse ganhar ai, o brinde, ai, né, velho? Como é que é? Como é que é, Vieira? Vai te catar. Não, ai, ai. Outro dia, olha, eu pedi carona pro Vieira, que eu tava sem carro. Aí ele falou, não, vai dirigindo você. Eu falei, pô, cara, tá louco, Vieira, o carro é teu. Não, vai aí. Rapaz, se eu não largo logo... Não. Alô? Melhor não. Alô? Boa noite. Lá no campo. Isso. Ele jogou, Vieira, se depende. Ele jogou uma caneta no meu banco, no chão, e abaixou o cabeça. Isso é um puta do mentiroso. Tá até hoje pra pegar vai a caneta. Vai te catar, ô trouxa. Não achou a caneta ainda. Não achou até hoje. Alô? Eu vou te falar onde eu pus a caneta. Cala a boca, todo mundo. Alô? Alô? Quem fala? É, Rafael. Você viu a educação ali? Que cão raivoso, hein? Olha. Faz assim, ó. Vou te dar ali uma muqueca que você vai ver só. Muqueca? A gente come junto. De... Muqueca, mas ele, olha o tamanho da muqueca aqui, ó. É muqueta. A minha mão é o meu apelido é muqueca. Ô, assume. A mão é o apelido é muqueca. Assume, você quer ver na cara, cara ou trouxa? Assume, vai, é o comentarista tá Masterchef. Você quer dizer munheca. Comentarista Masterchef? É tudo junto. É munheca. É o catsu. Ô. Alô? Alô? Cala a boca, todo mundo, porra. É, quem fala? É, Rafael. O Rafael. Rafael do quê? É Rafael Silva Ribeiro. Silva Ribeiro. E quantos anos, hein? 3.2. RG número 2. É 3.2. É Rafael? Rafael, é. Só trocar pilha, velho. Ah, sensacional, hein? Bora. É, salvou a hora. Bora. É. Cadê o puxadão, não vem? Pô, mas a CBF tomou multa de novo, porque os caras xingaram, a torcida xingou o juiz de... Porra, vai, se for assim, vai a falência, velho. Tá louco. E qual que é o bairro aí, velho? Essa acho que é fácil pro Benjinho aí, é Jardim Santa Terezinha. Ah, de novo. Ah, isso é. Jardim Santa Terezinha é aquele que tem 200 em São Paulo, tem, não adianta. Tem Santana. Ah, nem a Terezinha aguenta mais. Ô, Terezinha! Ô, amigão, estamos recebendo hoje esse monstro do Alê Oliveira. Mas qual é o time dele? Comentarista da ESPN. Faz tua pergunta aí pro Alê, pô. Alê, Alê é na Síria. Opa! Opa, o Alê, assim, o que ele falou, acho que tem tudo a ver, que você não precisa fazer cara feia pra entender futebol. É, se não o Mota seria perito, né? Acho Mota não, Mota, feio, não. O Mota seria o novo ih, time. Tá rolando um clima aqui, hein? Não, e eu soube, obrigado, eu Alê. Soube hoje obrigado, que finalmente Alê. Teremos um acordo de paz. Ah. E que no final do mês de novembro... É nada. O Landucci conseguiu que Mota e o deputado Bolsonaro jantarão juntos para selar a paz. Duvido. Olha... É mesmo, Deus, Deus, depois fala pra mim isso aí. Eu vi até um vídeo do deputado elogiando o Mota. Bonito mesmo o vídeo. Bonito porque o Mota não liga. Eu tô postando no meu Insta aqui, mano. Oi? Esse encontro aí tem que ser igual naquelas cadeias que tem nos Estados Unidos. Um vidro blindado e um de cada lado. Não, não. Deixa eu baixar. Eu vou falar, eu entrevistei ele. Motinha fez o Yankee Pô, oh, tá fazendo uma propaganda. O que é nós? youtube.com/Rudilanducci tem a entrevista já inteira lá. Exatamente. Como é que tá o título? Não, é só entrar lá, é o primeiro vídeo já. youtube.com/Rudilanducci. Ele foi muito legal comigo, independente da posição política. E ele disse que gosta muito do Mota. É fato isso. É fato. Só isso que eu queria falar. Então tá bom. Quem que falou? O Jair Bolsonaro. Então nesse momento, Motinha, de você, aquele momento de bondade, de pureza. Lembra do Bonobox? Lembra do Bonobox? Que ganhou com uma mulher. Ganhou das mulheres mais poderosas do mundo. Mota, abre a porta da esperança. Ouvinte, fala com o Alê aqui. Você o Alê da Esperança tá aqui, é um cara. Você agora você quer que fale com o Alê? Ô Alê! Oba! Eu queria eu queria fazer uma pergunta pro Alê. Pode. É, olha, eu sou São Paulino e eu queria saber de você o que eles estão falando agora do Rogério Ceni ser o técnico do São Paulo. Você já tem alguma piada preparada pra se der errado? Pô, não tenho não. Porque sacanagem. Você sabe que é menos perigoso você mexer com o torcedor São Paulino do que você mexer com o Rogério, né? Tem muito torcedor que entende o Rogério como um deus. Eu respeito demais a carreira dele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que tem ali algumas opções interessantes pro mercado, além do Rogério Ceni. Eu acho que o Roger, ex-Grêmio, é um treinador que... eu gosto bastante, acho que admiro o trabalho dele, também é uma alternativa, mas o Rogério está se preparando, a gente falou muito sobre isso. O que eu acho assim, eu acho que o Ricardo Gomes, ele entende de futebol, é impossível não entender pelo trabalho que ele fez na França, pela carreira como atleta. Eu só desconfio um pouco nem da saúde, né, dele, mas da energia. Eu acho que talvez falte intensidade no dia a dia, falte energia para o Ricardo Gomes. Eu também acho. É, porque isso aí é fundamental para qualquer ramo, para qualquer profissão. Você tem que ter tesão para trabalhar, você tem que estar em cima do jogador, porque o jogador, em princípio, ele sempre quer dar aquele migué, dar aquela roubada, e eu não vejo isso no Ricardo Gomes, embora acredite que ele entenda de futebol. Eu não vejo essa energia no treinador de São Paulo. Assim, o Ricardo Gomes, todo mundo fala dele, que o Ricardo Gomes é um cara gente boa demais, é uma ótima pessoa. Mas, meu, ele leva pode ser uma pessoa maravilhosa. Pra jantar com a sua família, velho. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se for um técnico ruim, não adianta. Manda ele cuidar da assistência social do São Paulo. Eu prefiro um canalha que seja campeão do que o Ricardo Gomes. Exatamente. O cara, todo mundo fala, ele é bonzinho, ele é um cara bom, ele é um cara legal. Pô, mas não sei pra técnico São Paulo. Que adianta? Ele é uma ótima pessoa, mas é um técnico ruim. Entendeu? Não adianta nada. Isso tá claro. Pra o torcedor de São Paulino ver coisas que o Ricardo não consegue ver, velho. Ou então tá todo mundo louco. Agora também convenhamos, hein? Tudo bem. Ele tem a parcela dele de culpas, limitações. Mas vou te falar. É difícil fazer alguma coisa de bom com esse elenco, hein? Mas com esse elenco aí, pelo amor de Deus. O time mas do Botafogo, ele não se ajuda, né? O time do Botafogo você acha individualmente pior do que o do São Paulo? Não, eu não acho, mas eu acho que às vezes acontece com o time do Botafogo aquela coisa da falta de responsabilidade em chegar lá em cima. Sem sabe, peso, jogar sem peso. Sem peso, franco atirador. Porque pro Botafogo não ser rebaixado é a meta. Sim. Né? Com certeza. Então fica aquela coisa meio assim, tipo, vamos, olha, pô, pegou no breu, legal. Não tem aquele medo de perder. É. Eu acho até que tem um peso. Que o Jair não tem. Mas então, o Ale, desculpa, então que explica, depois que o Ricardo saiu do Botafogo, o Botafogo deslanchou. Eu acho que o Jair não tem, que é um dos principais nomes desse campeonato, sem dúvida, não tem a experiência do Ricardo Gomes, mas eu acho que ele tem essa energia, essa força que o dia a dia exige para qualquer atividade. Então, essa é uma das explicações. Olha, eu peguei domingo um avião com o Neilton. Sim. E perguntei para ele, é isso mesmo? Eu falei, por que mudou? O Neilton falou para mim, o Jair Ventura é um cara muito. Os treinos do cara são coisas muito intensas. Isso. E que ele consegue fazer, ele falou que criou uma harmonia no time. Sabe aquelas coisas? Sim. Todo mundo unido. E só que ele falou que o treino é porrada. Mas o. E os caras compraram o discurso do cara. Deu, encaixou, né? Deu liga. Sabe o que eu falei aqui, que todo mundo ouve, né? Estádio 97. Graças a Deus, viu? Impressionante, Ale. Rapaz. O Gustavo Girafão, filho do Sócrates, tá te mandando um abraço. Ele é um parceiro. Foi meu atleta, né? E ele tá perguntando. Foi seu atleta? Foi atleta no direito da USP, né? Uma das faculdades que eu dirigi. O pequenino pescoço do Gustavo fez parte. Mas jogava bem? Desbloquear o Benja no WhatsApp, mano. Viu? Ah, ele tá mandando um abraço. Então, pro Benja. Justamente. Ah, mas ele é só pra fazer assim, ele errou. O Benja tá bloqueado. Vai. Fala aí. Ele tá perguntando assim. Se pode falar a escalação moleque aqui, o Gustavo. Não sei, eu sou. Claro, pô. Claro, pô. Por favor, é a escalação moleque com Ale Oliveira. Escalação peraí, moleque. Peraí que eu vou filmar. Vai lá. O goleiro é o Rick Martin, aquele que tá sempre levando o peru. Lateral direito é o meu Bilal, normalmente entra mole e só sobe com dificuldade. O zagueiro central é a calça de sertanejo, tá sempre dividindo as bolas. O quarto zagueiro é o traficante na balada, aquele que entrega o doce. E o lateral esquerdo é o KY, aquele que você só usa para não passar aperto. Na volância você tem. Volância, gostei. Volância. O bem dotado, se deixar crescer, vai dar trabalho. E o segundo volante é o Tammy Gretchen. Não gosta de treino físico, prefere o rachão. Na meia você tem o ejaculação precoce, não aguenta nem a primeira entrada. Como atacante. Esse é o Carlinhos? É, o Carlinhos. Atacante pelo lado, você tem o Bob Marley, né? Tá sempre em cima do back ou buscando uma ponta. No lado esquerdo do ataque, você tem o peru de transformista, tá sempre escondido. E de centroavante, você tem o Tinder, né? O atacante Tinder é aquele que não tem medo de cara feia. O reserva imediato desse time, que tem reserva também, é o jogador camisinha, aquele que é chato, ninguém gosta. Mas tem que colocar. Sensacional! Muito bom! Mas escalação moleque com a Ale Oliveira! Sensacional! Bob Marley, sensacional! Mas ó, vocês estão falando aí do Ricardo Gomes? Na boa, Sombra, eu também acho que de vez em quando pegam demais no pé dele, mas também não se ajuda, velho. Que nem, por exemplo, a escalação do Bufarini. É, o cara não colocar o Bufarini nesse time feio que é o São Paulo hoje. Na boa, velho, é uma afronta. É o mínimo, né, mano? É o mínimo. Com certeza, mano. O Bufarini tá longe de ser um Carlos Alberto Torres, mas é um bom jogador. Ainda mais diante do que o São Paulo tem como opção hoje. Mano, no elenco do São Paulo, o Bufarini é titular de longe. Tivesse com a perna quebrada é titular. Então, aí o Ricardo Gomes também não se ajuda. Porque o Carlinhos todo quebrado é titular, né? O Bufarini com a perna quebrada também dá pra ser titular. É, não digo que o São Paulo vai vencer todos os jogos por causa do Bufarini. Mas é um absurdo o Bufarini ser reserva. Esse foi um exemplo, mas tem outros aí também, né? Olha, o resto eu também já não sei, viu? O resto é Mena, viu? Aquele Mena também é horroroso, velho. Ah, mas aí quem é o reserva? Ah, eu prefiro o Carlinhos do que o Mena, cara. O Mena não joga, né? O Carlinhos não tem como você optar por ele, porque ele tá sempre machucado. Tá sempre lesionado. Mas o Mena não joga, tomou o terceiro cartão. Mil vezes o ruim Mena, velho. Tá louco. Deve jogar o Matheus Reis. Ah, o Mena não dá, cara. Ruim. É, mas o Carlinhos é pior, porra. Eu também prefiro o Carlinhos do que o Mena. Só que, gente, o Carlinhos não é mais um jogador. Esquece que Carlinhos. Ele não tem como, ele não consegue concluir 90 minutos no jogo. Não existe a menor possibilidade. Oi? Eu quero ir na torcida Estádio 97. Opa. Rapaz, eu tenho uma coisa pra te dizer. É igual o Ale falou, notícia boa é ruim. Você conseguiu a tua vaga, vai lá no camarote único, torcida Estádio 97. Tem que sair às 5 da tarde na rua Curumins, número 5. Tá bom. Okay. Tá bom? Música com Curumins, meu amigo? Curumim, cunhadã. Ô, Sombra, eu queria falar também que o Rogério Ceni tá fazendo estágio lá na Inglaterra. Mas se não tiver contratação com esse time do São Paulo, ele precisa voltar pra São Paulo urgente fazendo estágio lá no Templo do Salomão. É verdade. Tá bom então, cara. Um abraço pra você. Obrigado. Um abraço, obrigado. Vocês são pagáveis. Pagáveis. Enorme participar com vocês aí. Tô aqui tremendo, tive que parar o carro pra não causar um acidente. E muito obrigado aí, um abração. Tô com Deus, todo mundo. Valeu, cara. Valeu, um abraço, Tricolor. Valeu. Vamos lá. Terceiro ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Meu Deus. Ai, não acredito. É Esse aí o mano não mata nem a pau. Essa véio. É de manhã, essa é de manhã, o cafezinho, o cheirinho subindo do café. Cheirinho do quê? Do café de manhãzinho. Inclusive, café Pelé, isso café é Durval seleto. E Davi. É. Isso café é Durval seleto. E Davi interpretando uma música do Trio Parada Dura. Nossa! Se quiser dar continuidade, aí tá eu canto fera, também. Hein? Opa. Tá fera, hein, mano? Caraca, mano. Isso aí é Trio Parada Dura, interpretado aí por Durval e Davi. Boa! Nossa! Ô, Benjamin, meu. Você gosta de café coado no saco? Não, vai dizer que eu vai dizer adoro. O beijo é bom porque vem com chantilly. É melhor. O beijo também gosta de coador, porque é mais forte. O coador é mais forte. Ah, que novo. Eu não gosto de café nenhum. Café podia acabar. Você tá louco? De acabar o cálcio. Vai nem eu colocar um pesticida no café e todo mundo toma café e morrer. Você tá louco? É, você quer que eu morra, o seu louco? Morre. Morre. Morre. Você tá maluco? Morrer aos poucos, eu vou mostrar pra você morrer já. 80% dos nossos ouvintes vão morrer. Eu acho que todo mundo. O mundo vai morrer. Nem o instantâneo, você gosta? Café? Café é ruim. Nada, nada. Quem não gosta de café é uma bichona, isso que é. Ai! Bichona louca. É, mas eu gosto. E aí? Eu gosto. Alô? Opa, quem Sou. Fala? Também é. É uma bicha. Opa. Opa. Opa. Opa. Quem Opa. É? Opa. Boa noite, é o Christian. Ô, Christian, tudo bom? Tudo bom e vocês aí, amigão? Bom, Christian do quê? Bom. Vinícius Fernandes Alves. Fala em bom, agradecer a Adriano e o Ricardo que trouxeram os bombons pra gente. Muito obrigado. Muito legal, você viu? Eu vi. Pô, até com nossas fotos. Domênio já agradeceu, você esqueceu? Top, mas eu não, mas tudo bem, desculpa, tá agradecido. Eu não tinha agradecido. Oh, muito obrigado. Agradeceu, muito deu o endereço, telefone. Doce Nanda. E os hambúrgueres fizeram sucesso, hein? Nossa, ah, top demais. Gol de bola. Ah, obrigado ao pessoal do Rino Burger. O meu eu tô obrigado, levando pra comer às 3 da manhã. Eu vou levar o meu agora pra comer em casa. É, porque às 3 da manhã. Não dá apresentar o programa e comer pra mim aqui, não dá. É isso aí. Vamos fazer uma suruba doce? Vai, Dodô. Eu como o seu, você come meu. Cala a boca, Guinaldo. Ah, vai te catar você. Cada um tem uma foto. Ah, vai te catar você. Vai com a tua mãe. Vai com a tua mãe. Tua mãe, dá pra lá. Ah, te catar. Segue o jogo. Segue o jogo. Sério aqui. Quantos anos, velho? 37. Ah, RG, 3.7 hoje. Ah, podia tocar aquela música, né? Qual música? Do rei Roberto Carlos. Qual? Jesus Cristian. Jesus Cristian, sensacional. Jesus Cristian, mas é muito bom. Aqui. Benjamin adora essa música. Também. Adoro mesmo. Adoro mesmo. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Quantas vezes você foi no show do Robertão? Multidão que vai caminhando. Ele gosta, porque fala de quantas vezes você ele? Foi no show? Eu tento ir pelo menos uma vez a cada 2 anos. Você vai esse fim de ano no show? Se for em São Paulo? Ingresso? Não, depende. O problema, a gente arruma, né? Dudu é parceiro, né, velho? É, também. Porque o problema é. Pagar não paga. Não, vai pagar não paga, não. Se você comprar ingresso no show do Roberto Carlos, amigo. Você tem que ir, acaba em 6 horas. Vai, compre um ano antes. Ué, mas não dá, toda vez que eu vou comprar, nunca tem mais. Eu vou marcar quando vai abrir venda do próximo, aí eu te aviso. O show de 50 anos do Rei Ibirapuera eu fui. No celular, você pode colocar um avisinho, me lembrar tal dia. Tal. Aí você vai e compra. Ah, mas é igual na Globo, velho. Show da Globo lá. É show fechado. Esse eu gosto, esse não é legal. É lógico que é legal. Aqueles puta cantor chato. Aí ele vai cantar junto com a Anitta, com a Ludmilla. Maracanã. É Maracanã, os caras estavam vendendo no dia. R$1.000 a arquibancada. O beijo é pior, o beijo tenta pegar as rosas. Ô, amigão, que time você torce? É verdade. Tricolor. Olha, você reviveu um Juvenal aí, hein? Opa, grande, saudoso Juvenal Juventus. É, deixa uma dívida. Você viu um vídeo que tá rolando na internet que pega uma parte que o Juvenal tá falando na entrevista e ele fala do Arena Corinthians lá, do Itaquerão. Tempo é o senhor da razão. É, não, ele fala das fundações que aquilo não ia dar certo. As fundações que ali tava tudo errado, o aterro. Sério, tava... isso? Tem uma parte, tem um vídeo falando, ele dando entrevista e falando disso. É mesmo? Juvenal foi um mito. É. Mito, grande mito. É, engraçado o Mota agora elogiar o Juvenal, meteu o pau no cara a vida inteira. Eu não tô elogiando depois ele, depois que morre vira santo. Você não entendeu? Você não entendeu? Tô falando, entendi, então... Não, eu entendi o Motinha, entendi. Não, ele quis babar ovo agora pro Juvenal. Ele fez crítica a quem, Motinha? A Arena Itaquera. Arena Corinthians, mas foi por causa dos dutos, né? Sim, né? Quando ele perdeu o Morumbi. Então, isso daí chama-se recalque. Tinha que tirar recalque. Os dutos. Ele, né? A gente sabe como é que foi, né, mano? Isso chama-se recalque. Não, não sabemos não como é que foi. Conte pra gente aí. Sabe, mas isso chama-se recalque. Isso chama-se vazamento. Vazamento, vírgula. Inclusive, a própria Sabesp foi lá e atestou que não existe vazamento. E a Odebrecht também falou que esse vazamento referido pela matéria da Folha de São Paulo remete-se ao ano do ano passado, 2020. 2015, tá certo? Ô, Christian! Opa! O que você quer falar do Tricolor? Temos também aqui um convidado nosso, o Ale Oliveira. Bom, primeiro eu queria dizer que eu quero ir na torcida Estádio 97. Parabéns, ganhou sua vaga, 5 horas da tarde, Rua Curumins, número 5, é a saída do traslado pro jogo. Maravilha. Música com Curumins, Benjamin. Porra, de novo, com o Ale Oliveira aí. Você quer fazer uma pergunta pro Ale Oliveira? Ô, cara, olha, fala a verdade, eu tô, assim, meio nervoso de estar falando com vocês e não tem como, não tem nenhuma pergunta, assim. Só queria registrar que... Não, imagina, só queria registrar que eu tô dando muita risada com ele e que eu conheço os sambas aí que ele vai aí e realmente, se o cara frequenta esses meandros aí, é porque o cara é gente boa mesmo, tenho certeza. Esses meandros. Sim, eu gosto de... Ele tá nos meandros, né, Ale? Eu gosto de jogar bola, de samba e de tomar aquela gelada. Ô, Ale, você vai entrar no carro agora, qual é a música que vai tocar no teu rádio? Ah, vai ser alguma do Fundo de Quintal... Do grupo Dose Certa. Zeca Pagodinho. Dose Certa. Dose Certa. Dose Certa. Benjamin. Benja, peraí. Você vai entrar no teu carro agora. Que música que vai tocar no teu carro? Qual a Dose Certa? Que eu tava ouvindo antes de eu estiver lá. Demônios do Inferno. Belo Farol das Estrelas. Breaking the Law do Judas. Judas Priest. E na sequência, Ace aos Peitos do Motorhead. Esse é o Ace? Você conhece, Ale? Não conheço, mas eu vou no carro do Beija, mas vou de Walkman, né? Walkman, ô, Ale. Oba. Manda um abraço pro Fabião do Paineiras. Ô, Fabião, fumaça. Ele é treinador do Society do São Paulo. Vai jogar. São Paulo e Corinthians no sábado. É o treinador churrascaria, porque ele é adepto ao rodízio também. Ô, Christian, nós estamos bem no final do programa, mas você pegou a tua vaga. Legal. Tá, é o terceiro ouvinte do momento sem parar. Obrigado pela sua participação. Só deixa o seu palpite pra sábado, o jogo que você vai estar lá no Camarote Único. Sabadão 2x0, se Deus quiser. Vai estar cheio, Morumbi, hein? E vai estar lotado, casa cheia. E mais uma vez aí, acho que é a terceira vez que eu consigo falar com vocês. Só agradecer, o programa é sensacional. Boa noite, não vou ficar segurando os senhores aí, não. É isso aí, valeu. Falou, fera, together. Falou, cara, valeu. Falou, mano. Mano é da hora, hein? Mano, é da hora. Valeu, parceiro. Falou. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Tamo junto, mano. É nóis. Esse foi o momento sem parar. E aí, você tem o sem parar no carro? Legal, bacana. Ainda tem as caixinhas do sem parar? Imagina, você tem que trocar as caixinhas pelo adesivo do sem parar. Você vai continuar com toda a comodidade que o sem parar já tem. O carro vai ficar mais bacana. Melhor o adesivo do que as caixinhas. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Ah, você quer trocar a caixinha pelo adesivo? Beleza. Então sabe o que você faz? Vai lá no celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e a mamão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Quem liga no estádio e fala só o Estádio 97 me leva para o Salão do Automóvel, concorre no final do programa a um par de ingressos pro salão. Vamos falar de fricô? Vamos falar de fricô, porque aqui é o seguinte. Acontece, né? Às vezes você tá com problema, você vai lá na casa da tua namorada, comeu aquele quiabo, aí você precisa fazer um number two, você fala, pô, caraca, né? Namoro novo, pô, rapaz, você sai do banheiro, tá lá teu sogro, tua namorada esperando aquela maior queimação de filme. O negócio agora é você levar o teu fricô. O fricô é um bloqueador de odores. Você pega ele, borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário, antes de você fazer o number two, e ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. E olha, posso falar pra vocês como que eu uso. Funciona mesmo. Você compra nas farmácias, aí nas grandes farmácias de São Paulo. Você que é mulher pode levar na bolsa, homem leva na mochila, na tua necessaire. Leve pra tudo que é lugar, porque aquele constrangimento vai acabar. Borrifou, usou, bloqueou. Vai lá, compra na farmácia mais perto de você ou pode comprar pelo site fricô.com.br. fricô.com.br. É fricô, Chuck! Legal, olha pessoal, agradecer aqui de coração a presença do Ale Oliveira. Valeu, Ale! Boa! Eu tô sempre com vocês, essa que é a verdade, né? Boa, Ale, together. Tô sempre ouvindo, tô sempre ligado, é muito legal a forma como vocês falam de futebol. Sou fã de todo mundo aqui e sempre que convidar eu tô na área aí. Vou aproveitar que isso aqui tem, essa bagaça tem muita audiência, né? Ah, nós vamos mandar um abraço, né, Ale? Não, vou falar das minhas redes sociais, que também, claro. O Instagram, que eu tô vivendo um bom momento no Instagram. Ale, underline, Ale, underline, senti SPN. Algo de estranho. É, e esse também é o endereço do Twitter, então quem quiser Ale, seguir lá. Ale, underline, ESPN. Tá. E sempre que precisar é só gritar, viu? Tamo junto, mais junto. Boa. Do que a irmã se a mesa. Só avisa, Ale, avisa o Mota que underline não é pra escrever, ele tá escrevendo. Explica pra ele o que, que é. Ele tá te olhando com Eye of the Tiger, né? E agradecer o pessoal aí do sanduíche, né? Que obrigado. Trouxe pra todo Vino mundo Burger, X Bacon, né? Toy pro Mota X Alfafa. Parabéns. Que isso! Não, mas, Ale, parabéns mesmo, cara, porque a TV precisa mesmo aí de bom humor, cara. Muitas vezes a gente obrigado. Olha as pessoas falando de futebol. É, e sempre foi caracterizado aquele negócio muito sério, aquele negócio bem formal. Parabéns mesmo, cara, é isso aí. Boa, isso aí, Ale. Valeu. Muito obrigado, viu, Ale? Um abraço pro Johnny do Uber que me trouxe. Cadê o Johnny? Foi é isso aí. Ele tem embora. Que trabalhar, né, velho? Alguém tem que trabalhar, pô. Deixa o aplicativo ligado, chamaram ele, velho. Pô, então o mano vai me dar carona. Vambora. Estádio 97 volta. Ah, RG, quem ganhou a camiseta do estádio? Com apoio de fitcamisetas.com.br. Christian Vinícius Fernandes. E o boné Estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Rafael Silva Ribeiro. Beleza, está de volta amanhã no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado. Nossa, de homem. BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888, acesse bvfinanceira.com.br. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece, o Extra é gol. Valeu, gente. Boa noite, até amanhã, tchau. Toda quinta no Energia na Noite. Clapton com o programa Clapcast. Hello there, my name is Clapton. 10 da noite. Energia. Único camarotes corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o único camarote corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. A energia que te move. Tá aí o armário que você encomendou, seu Rui. Show, Zeca. E pra pagar, eu vi que você tem maquininha, né? Maquininha? Não, eu tenho maquinão. Hã? Que é esse maquinão? É a Isetel. Ela passa cartão sem aluguel, me ajuda com relatórios e ainda coloca o dinheiro na minha conta em só 2 dias. Ah, agora entendi porque é maquinão. Não, seu Rui, ó, é maquinão. Junte-se a milhares de empreendedores brasileiros e aproveite os benefícios da Aizeto hoje mesmo. Aizeto não é maquininha, é maquininha. Seja para reformar a casa, comprar seu veículo ou organizar sua vida financeira, na BV Financeira você encontra o crédito que precisa, com taxas especiais e ótimas condições de pagamento. Descubra o crédito certo para você, é só ligar 3003-7888 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-011-7888 nas demais localidades. Se preferir, acesse bvfinanceira.com.br. Na BV Financeira você sempre pode mais. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Justin Timberlake. Energia. Amiga, minha prefeita ganhou. É mesmo? Viu como foi bom votar? Ela prometeu tanta coisa boa pra cidade. É, mas o voto foi só o começo. É, pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir pra frente. É isso aí. O nosso trabalho só começou. Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Eu sou cadeirante e aqui me superei mais uma vez. Estou amamentando. E aqui eu vou garantir um futuro melhor para minha filha. As provas do Enem serão nos dias 5 e 6 de novembro. Basta lembrar de conferir o cartão de confirmação da inscrição pelo site ou pelo aplicativo do Enem. Levar um documento de identificação com foto, a caneta preta transparente e chegar no horário. Ah, os portões fecham às 13 horas, horário de Brasília. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Ordem e Progresso. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. I'm gonna wreck your back. Conks. Gonna wreck your back. Don't you know? Don't you know? Apenas os grandes hits. LP. Lost on You. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. Fala aí, São Paulo, ótima noite de quinta-feira pra você, ligado na Energia 97, no ar, mais um Night Session. Hoje, quinta-feira, tem ele. Fala aí, Lucas Bochar, beleza? Boa noite, tudo bom, Rogério? Tudo na paz, e você? Beleza, de uma pós-spirit aí, sensacional. Ainda no clima da spirit? Total, eu vou só melhorar quando tiver outro spirit. Então, uma hora com o Lucas Bochar, tá no ar aqui, ó. Night Sessions. Sessions. I'm not Stand accused of loving you too much, and I hope it's not a crime. I'm guilty of loving you. Receive our true faith in this community. We must stand!